ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. E pra quem não acreditava, houve um segundo dia como nenhum outro, graças a Joss Whedon. E eu sou o Coveiro, né? Nem me apresentei. Olá, eu sou o Felga e mais uma vez o dia foi salvo graças aos Vingadores. Aqui é o Paulo Arthur e o Gavião Arqueiro é o Kuririn do MCU. What? É Dragon Ball Z, Cami. Essa... Ah, tá. É, aqui é o Eduardo Picatti e o Visão, pra mim, já é um dos personagens mais fodas do universo cinematográfico da Marvel. Oi, eu sou a Cami e o Hulkbuster socou em mim e daqui a pouco eu vou go to sleep, go to sleep, go to sleep. Estamos gravando apenas às 9 horas da noite e a Cami já tá arrebentada. É. Oi, eu sou o Jefferson e eu tive uma visão e ela foi muito... Foi muito bonito. É porque eu tô na frente dele. Essa é a fala do outro, hein? É porque ele tá me vendo, tá? Ai, ai. Vocês perceberam, óbvio, né? Final de semana de estreia do filme. Ele tem que falar sobre Vingadores, a Era de Ultron. E enquanto o Jess tá vendo a coisa bonita aí, a gente pausa pra ter a nossa coisa de e-mail. Só piora, né? É. E-mail. Olá pessoal, voltamos aqui com mais uma leitura de e-mails e de volta, Camila Ritex. Olá. Pois é, Cami, mais uma vez a gente tá diferenciando um pouco o jeito que a gente gravava os filmes, né? A gente sempre deixava um espaçozinho pro pessoal falar no final, dar sua opinião. E, tipo, guardar uns 5 minutos de pessoas que queriam gravar o áudio com a gente. Só que a gente tava deixando os podcasts cada vez maiores, né? Então a gente meio que decidiu que... Ser egoísta. Já que é uma competição, né, de espaço aqui, já pelo podcast, pra gente conseguir falar tudo, a gente vai ficar agora, sempre nos filmes, lendo e-mails de pessoas que acabaram de sair do filme. Então a gente sempre joga no Facebook, pergunta pro pessoal, vocês deixam suas opiniões, manda suas opiniões pro inominata@marvel66, ou até a gente pega no Facebook mesmo. Então a gente vai, como aconteceu da última vez, né, com a gente Carter, vai ler 8. Então... A Cami vai ler os e-mails que mandaram pra gente. A gente selecionou 4. E eu vou ler 4 aleatórias mensagens do Facebook aqui, do pessoal que tinha acabado de sair da sessão. Eu vou começar então com o e-mail do Iago Silva. E ele disse assim: e aí galera, como falar de um filme como esse, que parece um arco de uma HQ transformado em filme? Bom, basicamente é, né? É. Começa com Mas não é, geralmente, não é realmente a Era de Ultron, né? Ela se baseou mais em outra, que era o Ultron Limitado. Mas não deixa de ser um arco. É, exato. Começa com ação pura, e as partes que mais gostei foram as conversas entre os personagens. O Visão assusta, a feiticeira parece contida até o seu irmão morrer, e faltou um corpo de vibrânio para o Ultron. Como assim faltou um corpo de vibrânio? Eu acho que ele não percebeu, mas... Ele não assistiu o filme todo. O último corpo do Ultron era de vibrânio, cara. Eu queria... Pois é, o Ultron bombadão. É, que ele chama de parrudão, né? No final, nota 9. Observação, Hulk foi tirar férias na ilha e não levou a Viúva Negra. Tirar férias. Ai, ai. E agora eu vou ler o do Adão Bueno, que foi assim uma pessoa extremamente concisa e objetiva. Ele falou, pra mim ótimo, mas péssima trilha sonora. Ninguém tá satisfeito com tudo. É, a trilha sonora, na verdade, vou ser sincero. Eu também não curti tanto. É meio que só tem aquela música do primeiro de novo. É dá uma recalchutada no outro filme, né? E as partes que até que a gente tinha comentado em off comigo, né? Dizendo que aquela trilha mais sombria, até da música do Pinóquio. Música do Pinóquio, super meio transformada, só ficou no trailer mesmo, né? No filme a gente só vê o Tron cantando, né? Eu não vou dizer péssima, mas eu meio que concordo com o Adão que a trilha meio que foi uma das coisas que deixou a desejar. Uhum. Bom, agora, o Thiago Liberato, ele escreveu um e-mail até grandinho, vou ler o começo e eu vou falar mais ou menos o que ele falou depois. Então no começo ele fala, sobre o filme, uma opinião meio inusitada. Filme todo focado na mente. Aí ele colocou enumerando assim, do cetro que tem a joia da mente, da criação do Ultron, mente do Stark, aí acho que ele forçou um pouquinho, mas tudo bem. Do Ultron, que tem uma mente totalmente deturpada, assim como Stark, fazendo o verdadeiro dança do crioulo. Doido? Dança do crioulo doido? Eu não conheço essa dança, não. É uma expressão. Fazendo a verdadeira dança do crioulo doido nas mentes de seis Vingadores com suas atitudes. E da manipulação da realidade feita pela Wanda na mente de todos os Vingadores, exceto do Gavião Arqueiro. E da criação do sintesoide Visão através da Joia da Mente. Ou seja, a representação fiel da ideia que guia o filme. Ele resumiu o filme todo em mente. Na verdade é isso mesmo, né? Que além de falar de inteligência artificial, né? Ele fala sobre... É até um filme existencialista. Poder da mente. A consciência, né? O eu, essas coisas todas, né? Que ficou transfigurado tanto na existência do Tron quanto na do Visão. Muito mais filosófico do que você tinha achado quando você assistiu o filme, querido. A pessoa que você que está ouvindo. E aí depois o Thiago fala, eu não vou ler tudo, mas ele fala daquela hipótese que a gente já levantou das letras iniciais dos receptáculos das joias. Ele até esquece uma, que é o do cetro, né? Uhum. E formarem a palavra Thanos. Aí eu vou deixar pro Coveiro comentar. Na verdade é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A gente descobre agora que cada joia tá num receptáculo, né? E tinha gente que tinha levantado aquela ideia de que o Tesseract, que começa com T, seria, digamos assim, por causa da letra T do Thanos. O Aether, né? Que se escreveria Aether, que eu acredito que seja a joia da alma, seria o A do Thanos. A Orb seria o O. Faz sentido pra ter esses nomes esdrúxulos, né? E o Scepter, né? Que seria o cetro de Loki, seria o S, né? Bom, enfim, é o que a gente mais acredita, né? Agora, o que será que é o H e o N, eu não faço a menor ideia, né? Se vier a próxima já com uma dessas letras, a gente já fecha. Se for, é aquele negócio, né? Vai ser aquele jogo da forca, a gente vai dizer, Thanos, Thanos! E agora o e-mail do Francisco Salles, que disse, olá, me chamo Salles. Mentira, você chama Francisco Salles, não? Bem, vou direto ao ponto. O filme é ótimo, eu já esperava que fosse cheio de ação, então nem adianta comentar isso. Só quero comentar alguns momentos, tipo, a relação dos gêmeos, um querendo proteger o outro. O Barão Strucker ficou imponente, como deveria ser, só acho que morreu muito rápido. Eu não sei, né, ninguém viu a morte dele, pode ser que tenha morrido. Morreu, né? Pode ser que tenha morrido lentamente, só que só foi divulgado. E quando a Wanda enfeitiçou o Steve, a viúva e o Thor, esse último teve visões do futuro, enquanto os outros tiveram do passado. Interessante, não tinha parado pra pensar nisso. Algo que com certeza veremos em Thor, Ragnarok. Achei legal ver a Wanda com interesse no Visão quando estava sendo feito e o mesmo salvando ela no fim do filme. Não imagino os dois tendo um relacionamento, mas é bom ver essas referências nas HQs. Ah, vai saber, né? E por falar em referências, adorei quando o Tony falou o nome da Oscorp. Gente, quando foi isso que eu não prestei atenção? Não, rapaz. Vou até beber agora. Oi, do Tony. Oscorp? Dá uma sentida nisso, cara. Bom, aí ele disse assim, ou quando o Ulysses Klaue perdeu a mão, beleza, essa parte eu vi. E quando o Homem de Ferro, o Visão e o Thor atacaram o Ultron e ele ficou com o rosto quente, lembrou o Ultron das HQs, com aqueles olhos grandes. Sim, foi uma referência mesmo. Vou citar só isso pro e-mail não ficar enorme. Então, abraços a todos e até a próxima. Aí pro PS, Thanos tá vindo com tudo. Tá. Agora os corpos eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Vou ter que rever pela terceira vez agora. Quer dizer, eu também. Eu não ia ver, mas só por causa disso. A gente tem um monte de comentário no Facebook, só pra vocês terem uma ideiazinha da vibe que a galera foi saindo, né? Por exemplo, o Henrique Oliveira, pelo Facebook, mandou, só posso dizer que foi foda. Posso nem falar assim, né? Posso dizer que foi pi! É, não sei se pode falar. E só uma coisa, o Mercúrio dos X-Men tem uma cena épica assim, porém ele não tem relevância nenhuma no andamento do filme. Porém o Mercúrio da Era de Ultron tem um papel do começo ao fim. E sim, já a gente vai falar sobre isso, spoiler. Já o Leonardo Corrêa Santos Pereira manda o seguinte: eu ainda não achei palavras, mas acho que posso começar como impecável. Olha, o pessoal tá gostando. Aí a Samara Sabença mandou: fodástico, teve muito mais cenas de ação que o primeiro filme. Os heróis estavam bem sincronizados na luta, a exemplo do Thor e o Capitão, e fizeram várias referências aos próximos filmes. Tudo foda! Eu tô lendo isso como se fosse... Aí é o seguinte, você tem... Estava hiper ansioso e esse foi o meu erro. Sem comentar as cenas, posso apenas dizer que faltou o Hulk no filme. A Stael Fernandes já disse o seguinte, que o filme é foda, o Visão é foda, mas ela meio que se decepcionou com o Ultron. Eu esperava que fosse um pouco mais sinistro. Ah, então, eu também. O Visão pegando o martelo é a melhor cena do filme. É sério, o Clint ter toda a família com o filho ganhando o nome em homenagem a Natasha foi lindo. Eu jamais poderia imaginar. É, então você vê que assim, tem um pessoal que sempre, sim, até essas coisas do Ultron não ser mais sinistro que o pessoal esperava. É, enfim. Ah, eu concordo um pouquinho com a Itael, porque... Não é porque eu tipo, esperava mais, é que o trailer vendeu uma coisa mais sinistra do... Não mais sinistra, mas assim, com uma sinistrão, uma sinistragência mais diferente. E aí eu vou parar por aqui de ler esses negócios, que assim, o pessoal tava com a mania horrorosa de sair metendo spoiler nos comentários de qualquer coisa. Meio de sacanagem também, né? Ele nem esperava o pessoal, nem um avizinho, sabe? Tipo assim... O Tron matou o pulaninho e não sei o que lá, pegou o martelo e, enfim, aí sai metendo as spoilers aqui. Você pode cara... falar, quem tá ouvindo esse podcast já viu o filme. É, mas agora, né, pra quem tá ouvindo o podcast, você já sabe que, bom, enfim, fulaninho morreu e fulaninho pegou o Mjolnir, né? Bom, a gente para por aqui, Cami. Sim. Tem pouco tempo hoje. Então, mais uma vez, se você quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é... inominata@marvel66.com. Ou você clica lá no contato, no nosso menu, lá em cima no site. Beleza? Então agora vamos voltar para a discussão. Bora. Chega aqui nesse podcast, assim, animado, né? Foi o final de semana de estreia, a gente sempre grava no domingo, logo após. Eu talvez seja o único privilegiado que veja um pouquinho, dessa vez foi realmente um pouquinho antes. A estreia agora é de quinta-feira, né? A tortura acaba sendo um pouco menor. A quarta já tinha sessão, cara, porque meus pessoas no laboratório... Sessão, já fizeram fusquinha pra mim. Você não foi ver o filme. Pois é, né? E dessa vez foi a coisa mais estranha do mundo, né? Porque o pessoal, acho que tomou injeção de spoilers e saía jogando spoilers adoidado sobre o filme. Escapei. Todo mundo teve que se blindar, assim, realmente sair do Facebook pra não receber... Eu assisti na quarta-feira à noite. Quem conseguiu se esconder, né? Bom, enfim, a maioria das resenhas tem se prendido a querer comparar com o filme anterior ou fazer uma comparação com Capitão América, Soldado Invernal, enfim. Eu acho que, assim, não dá mais pra fazer essa comparação mais, né? Mas uma coisa que, com certeza, esse filme já vem ganhando em relação ao primeiro é que as relações entre os personagens elas já existem. E acho que o começo do filme já denota bem isso, né? A gente vê a equipe funcionando como uma equipe de fato, uma cena que poderia ser uma cena de final do filme anterior e, diga assim, ela impacta logo de cara. E no meio disso a gente sabe que tem várias novas relações entre os personagens, né? Até na minha resenha eu mostrei que, assim, coisas até improváveis, tipo a relação do Banner com a Viúva Negra, outras já são mais mostradas desde o começo do filme anterior, que é o Stark com o Banner. Enfim, o grupo tá mais coeso e, claro, as relações bem mais dinâmicas. Se mantendo apenas nessa equipe antiga, né? E como ela se desenvolveu pra esse filme, o que é que vocês acharam dessa evolução pra esse segundo filme? Cara, eu gostei muito dessa evolução que fizeram, porque pelo menos eles não perderam tempo tendo que mostrar como foi que a equipe voltou e como foi que o Tony se convenceu a voltar o Homem de Ferro e por aí vai. Simplesmente foram logo pra ação e pronto. Eles aproveitaram que tem esse tempo entre um filme e o outro e deixou subentendido que entre o Capitão América 2 e o Vingadores 2 acontecer que o Capitão deve ter reunido toda a equipe de novo pra ir lá derrotar a Hydra. E já foi direto pro assunto logo de uma vez e pronto. Isso aí já deixou muito mais dinâmico a história, porque eu tava pensando que iam perder um tempo de filme pra explicar o Homem de Ferro criando novamente a MAC 43. É, mesma coisa também. Acho que eles não perderam tempo mostrando a equipe se reunindo e tal. Na verdade, os que menos a gente achava que ia aparecer assim foram a Viúva Negra e o Gavião foram os que mais tiveram destaque, eu acho assim. Todo mundo acha que ia aparecer mais Homem de Ferro e tal. O pessoal criticando, alguns criticando já a relação da Viúva Negra com o Bruce Banner, cara. Mas no GP ela já catou o universo Marvel inteiro, cara. Que tipo, isso, cara? Já pegou o Demolidor. Cuidado, pegou que todo esse mundo. Tipo de comentário anda dando polêmica. Até pelo princípio. É verdade. Mas no GP, realmente, ela já pegou um monte de gente. Inclusive o Demolidor, né, cara? Mas aquele negócio. No GP, o Gavião Arqueiro não pode falar da Viúva Negra. Porque pior do que ele, só o Demolidor. E o Wolverine. Verdade. Eu gostei muito foi da abordagem do Homem de Ferro e do junto com o Bruce Banner, do Tony Stark e o Bruce Banner, porque eles desenvolveram uma ligação que foi muito explorada pelo Mark Waid ultimamente, né, cara, no título Indestrutível Hulk, que mesmo o Banner odiando o Tony, eles conseguem obter alguns frutos. Isso foi gostei que eles abordaram logo no começo do filme. E também o ataque de pânico do Stark no Homem de Ferro 3 fez ele criar esse e ter a visão, né, que a feiticeira que a gente vai falar mais pra frente, que desencadeou ele criar o Ultron. Então, a relação entre os velhos ficou muito legal. Gostei bastante, assim, eu destaco realmente o Gavião Arqueiro, cresceu bastante nesse filme, cara. Mostrou, assim, um lado que, pô, muito inspirado no universo Ultimate. Deixa eu perguntar uma coisa, partida, ele tava segurando o arco do jeito certo ou você vai reclamar dessa vez também? Ah, dessa vez ele tava atirando melhor. Dessa vez ele teve umas aulas lá comigo e ele tava atirando melhor. Então, assim, deu uma boa melhorada e tal. Acho que, assim, ele realmente era um personagem que, assim, era, vamos dizer assim, era o mais normal de todos ali dentro daquele conceito, assim. O conceito da construção da equipe é que são todos monstros e todos são monstros que tentam fazer o bem, né? Então, dentro daqueles monstros, assim, o Gavião Arqueiro seria o mais normal. E, de certa forma, o Gavião Arqueiro, como a própria esposa dele falou, né, a Laura, era o cara que dava a liga, né? Segurava a meio que a equipe, né? Apesar dele ser... Eu vi mais isso como se fosse o cara que coloca eles no pé do chão, né? Porque isso. Ele é o mais humano, então os outros são godlikes, né? Então. Então, assim, achei bem bacana. O que eu gostei ali, também eu gostei bastante, foi da relação meio que Dr. Frankenstein e Igor, né? Entre o Bruce Banner e o Tony Stark, né? Você não sabe qual que é o Frankenstein, né? Afinal, né? Ambos têm um pouco de Dr. Frankenstein e às vezes Não, o mais maluco é o Tony mesmo, não tem como. Não, mas ali os dois ali ficam assim meio que disputando quem é o título de mais maluco. Tanto é que tem uma parte lá que o Tony chega e fala assim, olha, meu amigo, a gente é maluco mesmo, então vamos fazer isso. E acabou. Fala, vamos bater no peito que somos cientistas malucos, né? Louco mesmo, e acabou. E assim, cara, naquela cena, cara, eu lembro, eu vi os dois, os dois assim trabalhando, cara. Só pra mim ali faltou o Reed Richards e o Hank Pym, cara, pra você formar aquele grupo, assim, de cientistas, né, meio malucos do universo Marvel, né. Então eu gostei bastante. Cara, eu achei bem bacana eles explorarem esse lance do Hulk com a Viúva Negra. Achei isso muito interessante. Ficou bem legal essa coisa. Ficou uma coisa diferente e tal, né? Você não, assim, era uma coisa que eu nunca imaginava acontecer nos quadrinhos, mas de certa forma funcionou bem na tela, sabe? O Joss Whedon é bom pra essas coisas. Ele sabe mexer bem esse negócio das relações, né? O grande personagem, na minha opinião, o grande cara que é o cara que não aparece na tela. É o Joss Whedon, que eu acho que é o grande, é o grande Vingador de verdade mesmo. Porque é o cara que consegue fazer, desde o primeiro filme, né? Ele conseguiu repetir no segundo, uma fórmula de você manter sabe, um monte de gente ali, um monte de superstar, de estrelas, Scarlett Johansson, Chris Evans, Downey Jr., Jeremy Renner, você conseguiu juntar um monte de gente que são atores de peso atualmente hoje em Hollywood, e você conseguiu fazer os caras funcionar em harmonia, cara. Isso aí é coisa de gênio, cara. Então, acho que o grande destaque, assim, do filme, além dessa relação, é também o diretor, Joss Whedon. Bom, eu confesso que eu fiquei com os pezinhos atrás, porque eu já vi duas vezes, né? Na primeira vez que eu vi. Com a relação da Viúva Negra com o Hulk, depois eu fiz minhas pazes um pouco com isso. E logo que eu assisti a primeira... Mas por que você tinha um pezinho atrás, os dois, logo? É... E como você se equilibrava com os dois pezinhos atrás? Foi um princípio feminista, e tem muitas feministas reclamando de colocar a Viúva Negra com um relacionamento. Mas é aquilo que o Jefferson falou, ela é uma pessoa, né? Enfim, não, mas ela qual tem o problema? Exato. Entendi, então, entendi. É porque, assim, eu gosto mais da Viúva do jeito que ela tava no Capitão América. Eu gosto de ver aquela atitude dela. Eu achei ela muito vulnerável, mas é legal, porque você vê os dois lados, mas não é o lado que eu gosto mais de ver dela. Mas enfim, depois, quando eu vi a segunda vez, eu até que não achei tão nada a ver, que nem eu tava meio com os pés atrás, fiquei, pus um pé pra frente. E foi legal ver também esse lado humano dela, toda essa cicatriz dela, do que ela passou, e de fato eu não acho que ela apareceu tanto nesse filme, mas talvez a parte mais emotiva dela aflorou mais do que dos outros personagens dela e do Gavião, né? E até a relação dela com ele, dela conhecer os filhos dele, também achei legal, que eles eram de fato muito amigos. Mas assim, é legal ver esse lado, mas não, particularmente eu gosto mais de ver aquela outra visão dela, né? Que ela era muito mais proativa no Capitão América. Mas enfim, não foi uma coisa que comprometa nada pra mim. E eu, logo que assisti a primeira vez, eu pensei assim, eu acho que tá pau a pau com o primeiro filme. Aí depois eu falei, não é, é muito melhor. Porque eu tenho assim, os primeiros filmes, eles têm sempre um apego emocional pra mim. Homem de Ferro 1 ainda tá na minha lista de preferidos. E eu adoro filmes de origem, então eu gosto de ver a equipe juntando e tal. Mas o contexto foi muito mais maduro, foi muito mais até sombrio em certas partes, mas sempre com aquele mesmo humor de Vingadores e tal. Então eu acho que evoluiu até melhor. Foi meu coraçãozinho de fã que tava meio balançado. Mas agora eu já concordo que tá melhor mesmo que o primeiro. E dos outros personagens, eu concordo. Eu achei o Gavião muito, muito legal, que ele apareceu mais, que ele teve uma personalidade dele mais explorada e parecido com o Ultimate, mas também com o Meio-Meia, dele ser assim o guia dos Maximoffs e tal. E os outros, enfim, o Thor, ele tem mais, ele ficando no grupo, naquela coisa de um apelo um pouco mais cômico em alguns momentos, e eu achei que fica ótimo com ele. E eu acho que o Chris Hemsworth melhorou pra caramba, assim, desde o primeiro Thor, que ele era meio mais ou menos como ator. Agora eu acho que, não sei se ele incorporou o Thor ou o quê, mas eu acho que tá muito bom no papel. O Homem de Ferro eu sempre adoro, eu acho que ele diminuiu um pouco o tempo dele de tela, digamos assim, e eu acho que foi legal, porque finalmente deu mais tempo pros outros, e não era necessário ele ter tanto tempo, ele já tem um papel bem crucial ali dentro. E o Chris Evans eu adoro, eu não sei se é a atuação dele que me faz gostar tanto do Capitão América, mas eu acho que ele é fenomenal. É um personagem bom mesmo. É muito bom, e ele o Chris Evans deixa muito bom, ele tem aquele quê, assim, de, não sei, ele dá uma vida muito boa pro Capitão América. Bom menino. É, ele é melhor Capitão América do que ele é melhor Tocha Humana. Isso eu sei porque hoje saiu o filme do Quarteto Fantástico lá. Foi. Não sei onde tava passando, enfim, vi um de relance e eu falei, vixe, como ele era ruim. É legal ali. Eu acho que é o seguinte, ele é melhor como Capitão América do que como ator, né, vamos dizer. Não, ele é ótimo ator, ele em Scott Pilgrim é muito bom. Mas tipo, e depois tu para e pensa que ele era o menos ruim naquele Quarteto Fantástico ainda por cima. Pois é, né, o negócio tava feio ali. Mas ainda assim, enfim, tem... Bom, deixa eu falar, Quarteto Fantástico é outro podcast. É. Então, sobre o lance da Viúva Negra, assim, vou ser sincero. Eu acho que ela havia duas perspectivas ali. Eu não me incomodei tanto porque tinha que ter algum vínculo com o Banner. Alguém tinha que ter algum vínculo pessoal, além do próprio Tony Stark. E ela tava fazendo um papel ali de comparação de monstros internos. Só que o dela não se exterioriza, vamos dizer assim, né? Por mais que a gente entenda que foi um romancezinho, que não houve, não se efetivou, eu acho que ela achou que era a pessoa mais próxima dela, por questão justamente de que, de alguma maneira, ela também deve ter um instinto, sei lá, ou se criou um instinto assassino, né, de alguma maneira, e acabou se tornando a Viúva Negra, deve ter alguma coisa muito negra no passado dela, é óbvio que tem, ela é uma Viúva Negra, a gente já sabe histórias de Viúva Negras, até em Agente Carter, do que elas são capazes. E o Banner também tem. Então, são pessoas que querem superar, digamos assim, essas coisas que eles passaram. Então, eu não acho que foi apenas por ter um romance. São pessoas que dividiam problemas iguais. E que queriam, na verdade, até uma paz. Só que aí, o grande lance do filme, na minha opinião, de existir esse relacionamento, é que o Banner queria correr e ela queria usar isso aí pro bem. Que era uma forma de redenção dela. Que deve ser a história que da Viúva Negra, né? Querendo ou não, ela é uma ex-vilã que tá se redimindo. Não, deixa eu só falar melhor o que eu tinha falado. Assim, o que me incomodou um pouquinho é que ela ficou no papel meio Betty Ross, porque ela que fazia o Banner acalmar e tudo e tal, por uma relação emotiva. Posso te interromper rapidinho? Betty Ross nunca acalmou o Banner porra nenhuma. Ela fazia... Mas do filme, né? Ela dava mais bolo do que acalmar. Ela só irritava mais o Banner do que... Essa é verdade, ela irritava mais ainda do que... Mas enfim, continue. Enfim, um apelo emotivo pra fazer ele parar. E assim, depois quando eu parei e pensei, eu falei, não, eu não achei ruim a relação, porque eu achei legal mostrar esse lado dela, embora eu goste mais do outro. É que todas as cenas dela ficaram focadas nesse drama, sinceramente. Sim. Cami, acho que tá esquecendo que isso pode ter fatores externos, que... Se eu não me engano, ela engravidou. Ela engravidou bem no início, foi no meio das gravações. Tiveram que mudar o roteiro dela. É. Mas é por isso que ela talvez tenha tido menos cenas de ações. Se for olhar todas as cenas dela, são cenas que dava pra você trocar pra um CGI ou um dublê. Era sim, não, mas eu não reclamo da falta de cena de ação, não. É mais do caráter... mesmo porque ela teve cena de ação pra caceta. Ela foi a terceira pessoa. Teve, era tudo dublê e não, isso não teve problema nenhum. Não sei se é isso que a Cami tá pensando, mas eu no começo senti um pouco assim, ficou um pouco forçado, assim, porque não tinha nenhum indício em outros filmes que ela... Não tinha nenhum climinha entre ela e o Bruce Banner. Já aparece ela toda se jogando em cima, toda hora dando direta. E vamos lá. Falando em se jogar em cima, teve uma homenagem à Mulher-Aranha, né? Hã? Porque... Quem faz o papel de pulga do Hulk nos quadrinhos é a Mulher-Aranha, que ficou dessa vez pendurada, o Hulk se pulando pelo mundo e ela agarrada lá. Ah, é verdade. Quando foi isso? A hora que ele leva ela transforma ele no Hulk. Essa é uma das cenas, a cena que eu mais gostei dela é a hora que ela beija ele e fala assim, eu te adoro, mas eu preciso do outro cara e joga ele, porque aí é a Viúva Negra. Tem um certo momento no filme que eu acho que melhor define essas relações entre os personagens, que é a tal festinha de que tudo acabou, né? Conseguimos o cetro do Loki e tal, balalá, né? Nessa festinha eles perguntam onde tá a Pepper e a Jane, eles falam que elas estão ocupadas, mas eu pensei que o cachê delas deve ser caro, né? Exatamente. mas resolveu a questão muito bem resolvida na hora. Foi. E eles discutindo quem que é a mais fodona das duas namoradas. Exatamente. A minha é melhor, Colocou o Tony e o Thor, né? Querendo ou não, apesar das diferenças, eles têm essas questões iguais de serem dois machistas. Mostra também uma relação de respeito também, que a maioria tinha ali com o Capitão América, né? E, claro, né, dá a pontinha pra aquela cena que tem no trailer, né? De levantar o martelo do Thor, né? De definir aquela coisa de dignidade e por aí vai, né? Eu acho que foi a melhor cena, assim, de interação entre o grupo, fora, claro, das de combate, né? E aquela mexidinha que o capitão dá, assim, foi muito boa, galera. A mexidinha que ele dá no Mjolnir. Sim. Foi uma pontinha, assim, de easter egg, né? Quem sabe no futuro. Eu já vi gente falando que, na verdade, ele consegue erguer o martelo, só que ele não quis deixar o Thor sem graça. Ele só deu uma mexidinha. Na verdade, eu acho que ali foi só pra mostrar mesmo... dar aquele gancho pro Visão poder fazer isso. Porque se nem o Capitão América, que era o mais certinho de todos, conseguiu, aí de repente lá o Visão vai e consegue fazer a coisa mais simples do mundo. É porque o cara era bom mesmo. Então, outro ponto que é bem interessante destacar é que você vê realmente o pessoal agindo como uma equipe de verdade, né? Você vê combinações de golpes, você vê Thor e o Capitão América usam bastante o escudo e o martelo, né? Uhum. Em diversas cenas, né? Não é simplesmente cinco caras lutando individualmente. Você vê que, sim, cara, houve uma preocupação até nesse ponto de interação de equipe, ou seja, de você criar formas de potencializar a atuação deles em conjunto. Então, toda equipe está ali, toda equipe trabalha numa, vamos dizer assim, numa sinergia, que é muito raro você ver isso em filmes do gênero, né? E o Whedon, vocês podem reclamar à vontade de algumas vistas de direção do Whedon, que eu sei que ele tem. Mas aquela cena final do combate que mostra, tipo, a câmera rodando e cada um fazendo alguma coisa, e um bate, um vem um robô pelas costas, aí um salva o outro e por aí vai. Cara, aquilo ali é um espetáculo. Aquela cena deles protegendo aquela cápsula lá, na igreja de Sokovia, foi um espetáculo aquela cena. Acho que superou a de qualquer um dos dois filmes. E não só eles estavam trabalhando em equipe, mas também foi interessante o fato de que eles estavam trabalhando também taticamente, já que tinha a Maria Hill e o Jarvis coordenando tudo externamente, e eles não estavam atacando a esmo, eles tinham lá a sua coordenação. Oi, o Hulk só era usado em caso de emergência. It's called the Ultron Program. Bom, e agora a gente já falou dos personagens que a gente já conhecia e conhecia muito bem, só que surge pelo menos mais três coadjuvantes, três potenciais Vingadores aí nessa leva, né? A gente tem os Gêmeos Maximoff, que já apareciam na cena final de Capitão América Soldado Invernal, né? Que era o Pietro e a Wanda. E também lá pro finalzinho, né? De forma surpreendente, o Visão. Vamos falar um pouquinho sobre o que vocês acharam da caracterização desses personagens pro universo cinematográfico, né? A Feiticeira ficou perfeita pra mim, apesar de não ser, o pessoal queria ver ela de maiô vermelho e meia calça rosa, mas ficou muito boa. Tipo, enquanto ela tava no lado do Ultron ainda, ela parecia, a minha noiva até que ela falava assim, nossa, tá parecendo aqueles personagens de, tá até com medo, parecendo aqueles personagens de filme de terror, assim, aqueles espíritos que aparecem, assim, aquela olheira. Tá. E o pior que é, né, porque teve umas cenas lá de terror, né, que ela tá com o capitão logo no comecinho, ela se surge nas sombras, ela se afasta de costa como se fosse aquelas câmeras rápidas, né? Isso. O Visão, como eu falei, né, no começo, né, pra mim foi o melhor personagem, sim, apesar de que apareceu menos. Tipo, a caracterização dele não foi ele não é um robô, assim, é como se fosse um ser novo, um ser que não conhece o mundo ainda, assim, aquele olhar de tá conhecendo as coisas ainda. É um cara super poderoso, mas ainda conhecendo as coisas e tal. Nos quadrinhos chama-se de Cintozoide. Né? E eu adorei o jeito que, digamos assim, criaram o corpo dele, né? Porque nos quadrinhos sempre ficou um mistério, envolvia corpo velho do Thor Shumana. Enfim, a gente sabe que foi o Ultron que criou, né? Ou que modificou. Mas aqui foi legal, porque deu a premissa dessa nova personagem, que é a Helena Shaw, de criar tecidos usando, claro, material de carbono, né? Que é o que a gente tem mesmo no corpo da gente. E aí ele deu um outro item, que seria o Vibranium, pra ela criar, digamos assim, tecidos e órgãos com base no Vibranium. Ela misturou os dois, né? Um tipo e a novo... joia do infinito ainda. E um tipo novo de célula. E a joia do infinito, né? Que foi a coisa que a gente já sabia que era a joia da mente, mas confirmou-se nesse filme. Que aí vai ser uma cena legal, assim, no próximo Vingadores, que o Thanos, logicamente, vai arrancar aquilo da cabeça dele, né? Tipo... Tadinho do Visão. O mal nasceu, já... O Visão é bom que ele é cintozoide, ele sempre morre, né? Ele pode morrer toda hora. E o Mercúrio, cara, pô, eu sei que dentro do filme funciona tal, ele morrer, mas eu não gostei não, cara, de ter morrido. Eu também não, cara. Pô, ao invés de ele entrar na frente da bala pra proteger o Gavião e o molequinho lá, ele podia simplesmente ter pego eles aí. Foi o que ele fez, ele moveu eles de lugar, só que ele tomou a bala no caminho. Pô, eu já vi comentários absurdos sobre isso, eu vi, velho, eu deixava o menino morrer. O Mercúrio continua. Cara, que é isso, você fugiu, você que fez esse comentário, você fugiu completamente do conceito do Vingadores do filme. Ei, cara... peraí. Em defesa desse cara, o Gavião, quando viu o menino, fez uma cara de, ah não, droga, mais um. É verdade. Ele pensou um pouquinho antes de ir. O pessoal tava meio que, sei lá, urubuzando a morte do Gavião nesse filme, né? Vários momentos a gente pensou que ele ia morrer, era ele que ia morrer, era ele que ia morrer. Ah, é lá no começo, quando falaram que ia morrer um personagem, também era o Gavião, cara. Mas a caracterização do Mercúrio ficou muito boa, ficou aquele cara arrogantão dos quadrinhos, né? É, eu achei, tipo assim, vão achar que eu tô, na verdade, tendo problema com a Fox, que eu tenho... Ah, eu ia falar. Fisma com a Fox, assim, mas de boa. É, eu acho que, assim, o Pietro, em termos de personalidade, é muito melhor que tava lá, e de funcionalidade. Questão de cena, de efeitos especiais de cena, desculpa aí, mas tanto um quanto o outro, não foi nada de exorbitante do que a gente já viu em outros filmes. Tanto essa coisa de cena parada, de que ele, a gente viu, porque, cara, isso é mais repetitivo do que a gente já viu na minha vida. Então, aquele da Fox não teve nada inovador. E esse também, tá? Assim como o Flash também do seriado. Não é nada. A gente sabia que os poderes dele, tipo, ia ter visões, versões diferentes. O que valeria mesmo era a caracterização. E eu, em termos de caracterização, preferi o que lembra mais o original, né? Pois é, até porque o da Fox praticamente apareceu só naquela cena de dessa em câmera lenta, né? É, apareceu pra contrariar a Marvel, né? É aí, tipo... Aí a Marvel já... contrariou, vocês assim, então morre essa porra. Aí já vi, realmente, aí eu já vi gente falando, não, mas o da Fox foi muito melhor caracterizado. Não sei aonde, nem visualmente foi melhor. Eu achei estranho isso também, tanta briga por causa dos direitos, quem podia mostrar e matar o personagem. Agora, vai saber se ele pode ressurgir no futuro, através de alguma joia da Feiticeira Escarlate, sei lá. É, a Feiticeira do futuro, quem sabe ela pode trazer o irmão de volta, mas eu acho improvável, sabe? É. E eu acho que ele cumpriu bem a função dele. Sei lá, tirou o Mercúrio, porque teoricamente ele pode resolver qualquer coisa ali, né? Eles tiram geralmente esses personagens muito, muito foda, assim, demais, que resolve qualquer coisa, não sei. Eu acho que ali, ele no grupo, ele, tipo, pra aqueles que querem ver a realidade, você fala, mas aí o Mercúrio poderia ter salvo. Qualquer coisa, por que o Mercúrio não fez isso? É, eu achei que ele também se viu com uma função de deixar a irmã dele com algum motivo de permanecer na equipe, entendeu? É, ele fez a parte do agente Coulson, praticamente, no primeiro. Assim. Mas eu chorei muito mais quando o Coulson morreu. Muito mais emocionante o Coulson morrer. É, e enquanto você chorava, ele tava tomando um whisky no Haiti. Tahiti. É, no Tahiti. Tahiti. Mudou o lugar? É, discordo. Esse Mercúrio que a gente viu em Vingadores não é o Vingador, não é o Mercúrio do Meio-Meia, não é o Mercúrio do Ultimate, é um terceiro Mercúrio criado só pro filme. Então ele não tava caracterizado nem no pelo da Fox, nem pelo esse da Marvel. O da Fox, os efeitos especiais do da Fox foi bem melhor do que o do que o Joss Whedon criou, porque o efeito sonoro dele, a velocidade, o sarcasmo do moleque na Fox foi uma coisa. A esse do Vingadores foi bem diferente. E a Feiticeira, ela foi mudar praticamente os poderes dela, mas como a Marvel não abordou a magia ainda, tá? Isso tá quase chegando, acho que só vai ser abordada na série do Punho de Ferro ou no filme do Doutor Estranho mesmo. Adaptar os poderes delas. Só que não ficou bem claro da onde que veio os poderes deles. A Hydra tava mexendo com alguma coisa, um experimento, mas esse experimento da onde? Com o quê? Da onde originou essas coisas? O que originou os poderes deles? Então... Não, mas eu acho que nem no seriado vai ter alguma explicação. Pode ser que tenha, mas acho que não. Pode ser. Eles estão botando em banho-maria porque o filme dos Inumanos só vai vir daqui a 3 anos ainda, ou mais. Então eles vão cozinhar bastante isso aí, então tem que fazer agora. É, eu não sei. Pra mim ficou bem claro que eles não seriam Inumanos, na minha opinião. Mas na série... Ficou meio dúbio, né? A gente ainda não tem como dizer que eles vão ser Inumanos ou não, porque ficou só como se eles fossem experimentos. É, o Idon não quis colocar. E eu acho que não são. Mas no seriado da Agenda Shield, a principal preocupação lá é a Hydra não botar a mão nos aprimorados, nos especiais lá até agora. Mas eu falei, não tem nada ainda dizendo. Pra mim, eles não são. E o Visão ficou mais bonito do que o Encomendado, né? Ele roubou a cena e também a criação dele foi muito bem feita. Por quê? Como ele foi construído. Dessa vez, ele não vai ficar... A origem dele não vai ser duvidosa, como foi no quadrinho. E o legal é que foi tão bem desenvolvido os personagens que, tipo, na hora da morte do Mercúrio, a reação no cinema foi, não sei, foi bem maior do que, por exemplo, na morte da Gwen Stacy no filme do Homem-Aranha, por exemplo, que já apareceu em outros filmes, tá namorado dela. A gente sabia que ela ia morrer. Mas os civis, assim, vão dizer, não sabia. Os civis. Né? Sabiam. É, a gente tinha suspeito. Minha noiva chorou quando ela morreu. Isso é, mas a do Mercúrio, vou lhe ser sincera, a Marvel fez uma enganadinha, porque, querendo ou não, essas coisas não se escondem da gente que acompanha assim, notícias, né? Provavelmente o Eduardo também já tinha lido alguma coisa a respeito. Sim. Mas aí, acho que o Whedon pensou muito bem e ele deu uma falsa morte, uma falsa suspeita de morte do Mercúrio. Tem um momento que ele leva uma bala, aí a bala bate assim no ombro dele, aí você fala assim, naquela hora eu achei assim, tu morreu mesmo. Aí, como não morreu naquela hora da primeira bala, eu falei, ué, então não vai morrer mais ninguém. Eu tive essa suspeita. Eu consegui não saber nem que ia morrer alguém. Então, eu tava de boa. Na verdade, quem achava que ia morrer era o Gavião, porque mostra a família, desenvolve o personagem, faz todo mundo ter empatia por ele, fez que nem fizeram com o Falso no primeiro filme. Praticamente todo mundo torcendo pelo cara, era o elo humano com a equipe. Aí, de repente, aquela cena do garotinho. Pronto, vai morrer. Aí, depois que o Mercúrio morre, ainda tem aquela parte em que ele mostra a ferida voltando lá do negócio aí, pronto, acertou ele também, vai morrer também. O Mercúrio eu achei como meio a meio, do Fox e da Marvel. O da Fox ele ganha em efeitos especiais na cena e a atuação lá do cara que eu achei que ficou bem mais à vontade. Já o Mercúrio da Marvel ficou, o Kes, ele acabou ficando melhor em termos de caracterização e também em tempo de tela, porque ele foi mais útil na história, ele tinha mais sentido na história, enquanto o outro, se você tirasse ele de cena, ia continuar a mesma história praticamente. Iam dar outro jeito do Magneto fugir lá e pronto, né? Ele era inútil naquele filme. Na verdade, não era nem originalmente ele, né? Era pra ser o Fanático no X. Pois é, tão inútil que ele era, não tava nem no roteiro original. Não é, enfim. É, entrou de... Foi uma birra do Singer, né? Mas enfim, eu já por já ser desse jeito e por eu realmente não achar ele nada a ver com o Mercúrio, eu acho ele mais parecido com o Celery do que com o Mercúrio, pra ser sincero. A Feiticeira Escarlate, eu gostei da personagem, que não sabe o que estavam dizendo. Ela ficou uma misturada de Grey com um pouco de Feiticeira Escarlate, já que tem aquele... Assim, a gente percebe que tem alguma coisa saindo das mãos dela quando ela faz lá a telecinese, que não é... Como a telecinese normalmente é mostrada no cinema, então já deixa claro que aquilo ali não é só o telecinese, tem coisa mais ali, pode até ser o gancho. Inclusive tem mesmo, porque na hora que o Mercúrio morre, ela usa uma variação do poder dela, ao invés de ela usar apenas tipo assim, de quebrar as máquinas, ela desintegra as máquinas, em várias facetinhas, assim, elas viram pó. Uma coisa que eu já tinha feito no destruir em várias facetinhas lá, aqueles cubos no final do Capitão América 2, eu já tava exatamente, fazendo... só que os cubos eram os cubozinhos maiores, né? Ela tava dividindo regularmente. Mas nessa aí ela disse, tipo, se é uma telecinese, é a nível molecular, que ela separou moléculas ali. Mas eu acho que é aquele negócio, né? A Feiticeira é uma personagem a se desenvolver. Mesmo falou, ela é uma coisa visível, né? Ela quis mostrar aquele que chamam nos quadrinhos de Hack Powers, né? Exatamente. E outra coisa que eu também achei interessante foi as relações dos personagens, porque eles eram muito relacionados principalmente com o Gavião Arqueiro, que foi, entre aspas, um mentor pra Feiticeira e um rival pro Gavião Arqueiro. Até a cena deles dois sempre naquela picuinha era engraçado demais. E a relação com o Tron, porque, bem ou mal, deu pra notar que eles se sentiam traídos pelo Tron, e o Tron realmente chegou considerar eles como amigos. Tanto é que a única pessoa que eles pareceu preocupado em algum momento no filme foi com eles dois. Uhum. E última coisa, que a Feiticeira Escarlate é um hipócrita do caramba. Porque aquela raiva que ela tinha do Tony Stark, Tony Stark ter sido chefe e de uma empresa que criou uma bomba, que essa bomba tinha o nome dele, caiu e matou a família dela, e ela pera libera um Hulk raivoso e maníaco pra destruir uma cidade cheia de inocentes, é dois pesos dos medidas, por acaso, senhora Feiticeira Escarlate? Responda aí nos comentários. Responda, viu, Fanta? Oi, feiticeira, responda aí. O Paulo existe. Paulo existe uma resposta. Cuidado, hein? No more Paulo. Eu ia falar, ela vai falar no more Paulo. Eu discutindo com o Paulo mesmo, é uma coisa meio bipolar, porque ela tem isso de ser contra o Tony, aí ela libera o Hulk, mas aí depois ela fica preocupada com o inocente, vai ajudar os inocentes lá quando o Capitão América perde. Então é aquela coisa, né? Mas ela não tá vendo, pode morrer. Ah, e o Visão, tá, o cara foi um dos melhores personagens do filme. A cena da criação dele foi toda aquela construção do casulo, deles brigando pra conseguir o casulo, aquela mini guerra civil que teve na sala, até o Thor aparecer e colocar lá o raio pra finalizar, como se fosse realmente um toque divino pra criar a vida. E o fato de que... Teve isso meio divino e teve um lance meio Frankenstein, né? Dele dar a vida gerando um relâmpago, né? Foi praticamente uma referência Não é, o Frankenstein do livro, ao Frankenstein dos filmes filme. Antigos, né? E a primeira coisa que ele faz que é querer ver o mundo como ele é de verdade. Dá até pra ver que isso é um pouco do Jarvis ali, que era uma inteligência que vivia no mundo, mas não conhecia o mundo visualmente, tatilmente, assim. E ele estava curioso, precisando descobrir a si mesmo, isso era bem interessante. E também, como ele também tinha aquela relação que ele tinha com os personagens, só que a dele era mais... acabou ficando mais com o Thor naquela hora lá, que ele sempre conversando com o Thor, era o cara que ele mais admirava pelo jeito, já que ele até homenageou ele com a capa e tudo mais. E com o próprio Tron, que era aquele que era o mais próximo de ser igual a ele, e que ele queria entender o que ele era, e de alguma forma tentar salvar ele, apesar do cara ser um genocida em potencial. Aliás, falando em caracterização, eu não sei se ficou claro pra quem não conhece o Visão dos quadrinhos, que ele, um dos poderes deles é atravessar objetos, assim, tipo, que apareceu só numa cena rápida. Foram duas cenas, na verdade, que tem isso, mas... Que eu perguntei pra minha noiva, você viu quais os poderes desse? Um questionário, né? Tipo, ela, não, ele voa, solta raio. Você viu que ele atravessa? Não. É, mas na verdade, porque até é dúbio, que você não sabe se ele atravessa porque tá desfigurando, né? Ou se ele atravessou a mão inteira, assim, sabe? Como se fosse quebrando o robô. Então, realmente, vai ficar isso pra uma outra vez, né? Ou, como eu acho que é, porque essa realmente, essa parte que o Visão surge, como o sonho do Thor e algumas coisas do Tony Stark também, deve ter ficado de fora, porque essa versão é muito mais resumida do que a primeira versão que o Ildo criou, né? Tem mais de 3 horas. E aí, como anunciaram hoje, né? Você acha essa versão tem só 2 horas e 20. Não fui eu, é o tempo oficial, eu conferi. Não, a gente olhou no IMDB, o tempo oficial são 2 horas e 20 minutos. Enfim, aí vai ter mais de 3 horas de DVD e deve ter isso aí, né? Foi até divulgado hoje, inclusive, no site aí, uma possível pré-venda, né? Até eu estranhei, diz que tem final alternativo, enfim. Vamos ver o que é que vai ser isso daqui. O final alternativo é que ele fala Avante e Vingadores, né? É pra Vingadores. É, ainda, né? Fala Assemble, né? Então, eu acho que não tem nada a ver essa história de querer comparar os dois Mercúrios. É picuinho. Foi mal. É... Acho que o Jeff também tá do seu lado aí. Não, eu acho que todo mundo fica de picuinha. Não, eu acho que não vale a pena comparar, porque é o seguinte, eu acho que o Mercúrio do Edom ficou um pouco mais parecido com o dos quadrinhos, mas também não tanto. O Mercúrio da Fox não tem nada a ver com o dos quadrinhos, fato. Mas ele é super legal na história e, enfim, ele é inútil mesmo, mas ele trouxe um quê pro filme que faltaria se ele não tivesse lá. E ele foi muito bom, não foi só efeito visual, foi a interpretação do ator e o texto, ele foi muito bom. Mas não tem nada a ver com o Mercúrio. Enfim, ponto, acabou. O Mercúrio do Edom já aparece um pouco mais o Mercúrio dos quadrinhos, mas eu achei ele um pouquinho mais apagado. Ele é mais útil, ele é mais importante como personagem. Não é apagado, era um borrão, Cami. Eu não vi. Mas eu achei o ator, não sei, eu gostei até da interpretação dele, aquele sotaque que eles fizeram, um sotaque legal. Ele isso foi bem bom. E a feiticeira. Enfim, eu agora que ele morreu, não sei, eu ainda não tinha criado uma empatia tão grande por ele. Mas ele fez o papel dele, ele foi o Coulson da vez, e ele foi bem mais útil pra história, ele teve um contraponto com o Gavião Arqueiro, que foi legal. Então os dois têm seu papel, em cada um no seu filme. O do Edom parece mais os quadrinhos, mas enfim, isso não desmerece a atuação do outro menino lá, que é muito boa. Evan Peters, né? E a feiticeira, eu gostei também. Não sei, eu fiquei meio assim, porque o poder dela é difícil de explicar, até nos quadrinhos, enfim. A Maria Hill definiu bem, né? Ela é esquisita, ponto. E ela é meio doida, né? Você vê que todo o comportamento dela no filme todo, que nem vocês falaram de ser bipolar, ela é meio doidinha. E ela tá sempre meio na limite, na flor da pele. A hora que ela entra pra defender os heróis, também ela entra pra ferrar tudo. Ou primeiro ela tem um surto de não vou conseguir, depois ela vai, mas ela nunca tá no meio termo, assim. Ela é 880, uhum. Que é uma característica bem da pessoa não mentalmente estável, né? E o Visão, sensacional. Eu adoro o Paul Bettany. Eu falo, Paul Bettany é tipo Robert Downey Jr. Ele tá lá desde o Homem de Ferro 1, é um dos caras mais antigos da Marvel. E ele é muito bom. Nunca assisti outra coisa, acho que, com ele. Ah, não, mentira. Me falaram, depois me falaram de vários filmes que ele participou que eu não tinha prestado atenção. É vários. Ele faz uma mente brilhante, não sei o quê. Não, mente brilhante? É, ele é a miragem do cara lá. Eu tenho que assistir de novo agora pra ver, porque eu não lembro. Mas você já deve ter visto o filme com ele, já. Criei uma simpatia pelo Jarvis, né? Porque ele faz essa voz e ele é todo educadinho, enfim. É bem gentleman e tal. E aí, de repente, ele tem finalmente um rosto, né? Ele aparece e tal. E continua muito bem, porque ele não é mais o Jarvis. Ele é outra coisa e ele não fica querendo ser o Jarvis. Então, daquela coisa meio plácida da Visão, né? Porque ele foi rebutado, né? Sim, e ele passa bem aquela coisa plácida de... não sou uma pessoa com muitos sentimentos, assim, né? Que posta pra fora, né? Sou uma pessoa bem calma, digamos assim. Não sei a palavra, mas enfim, é uma pessoa que você não vê ela extravasar, porque não é uma pessoa, né? Diferente do Ultron, né? Quer dizer, o Ultron deveria ter outros protocolos, né? Isso a gente vai discutir no próximo bloco. É, ele é aquela coisa mais... Ele tinha os próprios protocolos dele, de as premissas que o próprio Tony Stark criou, né? Então, antes de qualquer coisa, ele tinha essa base. O que ele conseguiu, quando ele sobreviveu, né? Que todo mundo pensou que ele tinha morrido a princípio, é que ele conseguiu meio que captar, né? Roubar um pouco do que era essa inteligência artificial do Visão, né? Tipo, puxar isso pra ele, ou seja, foi meio que um infiltrando o outro, né? O Tron se filtrou nele pra conseguir comandar a Legião de Ferro, né? Pra controlar. E ao mesmo tempo ele fez um back hack, né? Eu não sei como é que seria o termo técnico isso, mas hackeou um pouco o Tron pra se expandir mais, né? Virar algo mais do que apenas o que ele era, né? Que era apenas uma, sei lá, uma programação. E virou uma coisa mais pensante, né? E legal também é que dá uma palhinha de um certo relacionamento. Não sei se isso vai ser um dia desenvolvido, mas enfim, da feiticeira com Visão. Ah, completamente, ela, cara. É, ela admira... O olhinho dele assim brilhara. Não, né? E ela fica olhando muito ele, ele salva ela e tal. Então, quem conhecia no cinema falava, uhul! E a cena mais sensacional, né, do Visão, que nas duas sessões que eu fui, foi aplaudida pelo cinema. Na que foi ele entregando o martelo pro Thor, né? Foi o cinema inteiro, nas duas sessões. Tá de futebol, Zé. Foi a loucura. Foi a equivalente ao Hulk batendo no Loki na outra. Cara, acho que foi mais, porque da outra vez eu não vi. O cinema, as duas sessões, aplaudiram. Ele precisava de algo muito rápido pra... mostrar que ele era digno. É, pra o que ele conseguisse entrar na equipe, né? Então ficou aquela coisa assim, putz, e agora, tal? Tu convenci vocês que era, pra eles era tipo o monstro de Frankenstein recém-ressurgido ali. Tinha gente que confiava e tinha gente que não confiava. E curiosamente, né, partiu do Thor dar um voto de confiança a ele, né? Antes de ele pegar o Mjolnir, né? Porque o Thor tinha tido um sonho e no sonho tava aquela gema e eu preciso de alguém que controla essa gema pra derrotar o Ultron. Então ficou aquela coisa meio assim, nervosa na hora. E o Thor que deu a palavra final, né? É, né? E tipo assim, agora pegou meu martelo, foda-se, né? E aquela teoria sua, Coveiro? Então, o Eduardo, assim, não é teoria minha. Eu tava falando com o Rafael, falei com a Cami também no final. Nos quadrinhos... qualquer androide, qualquer robô pode segurar o martelo. Não tô dizendo que isso se repita no universo cinematográfico, mas na cena final, na conclusão lá, quando já tava naquela base dos Novos Vingadores, há uma conversa entre o Tony, o Thor e o Capitão América, em que os dois, né, tanto o Capitão e o Tony, estão querendo justificar pro Thor que o Visão só segurou o martelo porque ele não é vivo, porque ele é um robô. E até faz uma comparação. Se você botar o martelo no elevador e o elevador levantar, ele não é digno. Só que o Thor tá rindo, né? Porque eles não conseguem e o Visão conseguiu. E então, a teoria dele vale como se fosse o Visão digno. Mas foi meio que uma referência, né? Não sei se... não dá pra medir. O filme quer deixar isso aberto, óbvio. Você não vai de quem quiser acreditar. Se é porque é digno mesmo... ou se é porque tá a premissa dos quadrinhos. Que qualquer ser inanimado, né, assim, digamos, que não é realmente um ser humano vivo, poderia levantar. Porque o martelo é leve. O martelo, o Thor pega, ele pendura na parede, assim, sabe? Na é leve não, eu fui pegar lá na área estúdio, que é pesado pra caramba. Eu também peguei, é um 40 kg. Mas assim, ele pendura numa cabine de parede, o cabine não estoura. É, ele tava na mesinha lá de centro. Uma mesinha de aliás, centro. Mas pera aí, o cabideiro era digno. Tem que lembrar disso. É, tá bom. Outra cena sensacional é o Mercúrio vendo o Mjolnir passar e fala, opa, ele pega e vai embora junto. E outra coisa que eu vi o pessoal questionando também é porque quando bate o martelo do Thor no escudo de vibrando do Capitão, tem uma tipo uma repercussão assim sônica, né? Blur. E aí não aconteceu a mesma coisa na versão do Ultron, que era uma versão turbinada com vibrânio, né? Aquela versão final. Não aconteceu isso. Mas assim, houve um som parecido. Se você vê que o Visão bate nele e é apenas uma única vez que ele bate o martelo no Ultron, tem o mesmo som, só que claro, não vibra assim de explodir tudo. Mas também você tem que ver que a estrutura do escudo é outra. Pois é, o formato é outro. Formato. É como se você estivesse batendo num bombo, tá, gente? Quando você bate num bombo assim, Gongo! Gongo. É, ou não. Gongo! Tá, e aí ele repercute, assim. A mesma coisa não ia acontecer numa estrutura, sei lá, toda cheia de junta, toda quebrada, assim. Iria acontecer também no Destruidor, no filme do Thor. Assim, os gêmeos, né, acho que... Eu não vi o filme da Fox, então eu aboli o Zack, né. Você não viu? Eu não como vi. Como assim? Pô, eu comprei DVD, tu não tava na gravação do que a gente gravou, não? Eu assisti 5 vezes, não é por isso que tá forte. Vou dizer, viu, o Felga é o mais resistente de todos aqui, a gente é tudo frouxo. Resistente nada, é teimoso, isso aqui já é cabeça dura. Ó, Felga, eu vou seguir seu exemplo agora no Quarteto Fantástico. Vai lá, Felga, vai lá. Vai lá. Então, ó, o dia que estiver passando na televisão, eu assisto. Não, não dá, eu não consigo suportar os filmes dos X-Men no cinema, cara. Eu tô quase chegando lá, mas vai lá, Felga. Mas assim, eu achei que ficou bem bacana, tá, a caracterização. Os poderes da feiticeira realmente seriam, assim, é muito complicado você transpor eles, de certa forma, com total fidelidade pras telas mesmo, aquela coisa de alteração das probabilidades. É assim, do jeito que foi feito, assim, transformar ela numa espécie de... uma quase Jean Grey, eu achei que ficou bem interessante, né? Talvez até uma certa cutucada na concorrência, né? Ficou muito legal, ficou muito bacana. Mostra que, assim, ela é o que, de certa forma, o poder dela é de certa forma instável também, ou seja, tem todas, mas mantém todas as características da personagem. O Pietro também ficou bem, assim, bem, bem caracterizado, aquele cara extremamente arrogante, que acha que é o dono da verdade, e também, ao mesmo tempo, extremamente protetor em relação à irmã. Sim, eu achei uma pena ele ter morrido, porque eu achei que era um personagem que dava pra ser trabalhado no futuro, né? Eu achei que dava pra ele aparecer mais. Mas também é aquela coisa, eu não dá pra saber, eu não acho, assim, que tá 100% enterrado, não. Uma, porque os poderes dele também decorrem da mesma joia que deu vida pro Visão, né? E também porque, assim, de certa forma, ali eu até achei que iam explorar a questão da regeneração acelerada, né? Já que ele, isso acho que a Mera informou que ele tinha um metabolismo mais acelerado, enfim. É homeostase, na verdade, não chega a ser metabolismo, não. Mas, curiosamente, uma coisa que colocaram no cinema bem legal é o seguinte: ele corre pra caceta, mas ele cansa pra caceta também. Que tem hora que tá botando os bofos pra fora, assim, se coçando na parede. Eu achei legal isso dele pegar fôlego. E a impressão minha, ou o cabelo dele foi ficando branco ao longo do... mais branco ao longo do filme, igual no gibi, que ele envelhecendo mais rápido? A impressão minha só. É, mas reparei nesse detalhe. Porque na cena pós-crédito, pelo menos, do Capitão América, ele tava com o cabelo bem escuro, né? É, não, né? Não tinha aquele cabelo branco, não. Eu acho que vai ter... acho que boa parte dessas cenas que foram cortadas é mais explicando o comecinho, tipo, dos gêmeos, alguma coisa do passado dos gêmeos, deve ter, e mais do final. Que sim, foram o cabeleireiro errou na luz. É, que eu acho que eles erraram, assim, sei lá, tiveram que cortar de algum canto e cortaram desses pontos aí. E o Visão, né, a forma como ele surgiu, toda aquela referência do Frankenstein. Ao mesmo tempo eu falava, olha, se eu não soubesse que era o Visão que ia sair daí, eu podia jurar que o Adam Warlock podia dar cara. Porque tem mais ou menos a mesma... É mais ou menos a mesma concepção que o Visão, né? O Adam Warlock, que é um homem artificial, melhorado e tal. Inclusive, né? Se a gente lembrar, na saga Aniquilação 2, o objetivo do Ultron era virar... era ter o corpo do Warlock, por isso ele sequestrou lá o Alto Evolucionário, né? Bem, muitos paralelos aí, né? Né? E aí... E o fato também de ter... apesar da gema do Warlock ser a gema da alma, né? Também era um personagem que também tava usando uma gema. Então achei interessante, bem interessante a construção do personagem e também aquela coisa meio... ele é o contraponto ao Ultron mesmo, né? Porque o Ultron, assim, a gente vai falar mais pra frente, é aquele que acabou sendo muito influenciado pela, vamos dizer assim, acabou pegando muito de Tony Stark e se distorceu a visão do Tony Stark de mundo, né? Enquanto o Visão era uma visão até mais humanista do que o próprio ser humano, aquele diálogo final e que o Ultron fala, né, que a raça humana ia perecer porque ela não tinha capacidade de evoluir por si só, né? E ele falando, não, pode realmente acontecer, mas eu ainda posso. Pode não, ele falou que vai, né? A tendência de a gente se exterminar, só que aí a gente não, tem que deixar correr naturalmente. Na verdade, ele quis dizer que os humanos se surpreendem, né? E não, exatamente. Surpresa, a gente pode ter alguma coisa inédita ou inesperada. E pô, aí foi bem legal essa, e assim, linkando tudo, né? Porque, de certa forma, o objetivo final do Ultron, né, era se tornar um ser acima até do que um conceito de máquina, né? E, assim, muito bacana mesmo essa construção. O que o Felga falou aí agora, eu li aqui num dos assinantes nosso no Facebook, da nossa página, falou assim, vou ler o que ele escreveu. Outro detalhe interessante no filme é a junção do Visão Adam Warlock. Tipo, o Visão se tornou o avatar da vida, ou seja, no próximo filme pode ter um confronto direto com o Thanos. É cabível essa comparação que esse cara fez, João Júnior? Mais ou menos, só que eu acho que o Adam Warlock de algum jeito vai entrar no próximo Guardiões da Galáxia. O James Gunn falou que ele não vai por ele não. Não sei, vamos ver. Então, se já tem o Visão, pra que vai ter o Adam Warlock? Porque o Adam Warlock não é a mesma coisa, assim, ele é até tem os mesmos princípios, os mesmos conceitos, do filme ainda mais, só que ele é um... Não é que ele é um humano artificial, como o Felga falou, ele continua sendo um humano, só que ele é um humano perfeito. O Adam Warlock, ele é um humano perfeito, de você ser completamente biológico. E, bom, falta uma joia da alma, e a joia da alma não pode existir sem Adam Warlock, é vital isso. Eu acho que é um dos cernes da Marvel. Quem conhece o universo cósmico da Marvel sabe disso. Pode ser. E, inclusive, ele fala que ele protege a vida, que ele tem um paralelo com a vida, e fala isso no filme. Eu não tenho como desvincular que tem uma relação com Adam Warlock. Mas será que no filme, no cinema, eles vão dar uma adaptada, que nem, por exemplo, o Ultron não foi criado pelo Hank Pym, eles vão... Não, mas eu acho que, tipo, tem até um casulo ali perdido, não é possível que eles vão descartar Adam Warlock, que é dos direitos da Marvel em si. Eu não sei se ele falou pra... despistar, mas o James Gunn esse dia falou que aquilo lá foi só pra ver e que não vai usar. Na verdade, ele falou que o casulo não é de Adam Warlock, mas ele antes tinha falado que é. Ele não falou que não ia usar ele. Ele falou só que o casulo não era. There's only one path to peace. There are extinction. Bom, agora vamos passar pro lado dos vilões, vai. Claro, grande foco, a atuação do James Spender como o Ultron é o principal vilão da trama. Mas a gente pode aproveitar e comentar um pouquinho também de dois vilões menores que aparecem, né? Um é o Barão Von Strucker, que já tinha sido visto pela maioria do pessoal que ficou na cena pós-crédito em Capitão América, o Soldado Invernal. Inclusive, acho que a participação dele até ficou bastante reduzida. Acho que tinha tanta coisa nesse filme que deram jeito de se livrar dele rapidinho, né? E também aparece, pra surpresa de muita gente, né, o Ulysses Klaue, que pra quem conhece um pouquinho mais da Marvel nos quadrinhos, sabe que ele tem um vínculo muito forte com o Pantera Negra, inclusive comenta até a palavra Wakanda nesse filme, né, e ele provavelmente pode vir a ser o Garra Sônica nos cinemas, provavelmente também no filme do Pantera Negra, né. Bem, como o universo cinematográfico é corrido, só tem 2 horas e pouco pra trabalhar, então eles já eliminaram o Barão Von Strucker, que é um inimigo muito antigo nos quadrinhos da Marvel. Era um dos cabeças da Hydra, que é abordado na série da Agente da S.H.I.E.L.D. E não vai ter plot pra ele mais morrendo aí, não vai ter mais o que fazer com ele. Então só resta esperar aparecer outros cabeças ou então abandonar a Hydra de vez. Já tem um Barão Zemo por aí rondando, né? Não sei, não vi. Onde? Tem. Onde? Cadê? Onde? Tem contratado e tudo. Tem o ator já. Ah, sim. Pro Vindouro. Mas não foi citado ainda. Ah, não, não. Falando que já saiu, então tá meio sem cabeça ainda. não sei que isso é possível. Nascem dois, né? Mas a cabeça nasce duas, cara. Vamos aparecer os Fênios agora, pronto. Eu li muito pouco do Garra Sônica. Eu lembro dele em Guerra Secreta. Antigo pra caramba. Ele aparece no desenhozinho do Maiores, Mais Poderosos Heróis da Terra, né? Bem parecido, inclusive, com o Sclaw, né? Ele aparece num encadenado desses, do Mark Waid, do Demolidor também. Fazer uma aparição especial, assim, rapidinho. Uhum. Duas ou três histórias. E mais pro Pantera Negra, ele vai ser importante. Provavelmente vai ser o vilão principal no filme. Talvez. Porque o Pantera Negra também não tem um rol tão rico de vilões. Uhum. Mas como é o Andy Serkis, ele não seria contratado à toa. Então, provavelmente vai ser ele o antagonista, né, Pantera Negra. E o Ultron, ele foi bem parrudo, eu gostei das versões dele, tanto da inicial Ultron 5, que ele tá todo arrebentado da armadura que tinha sido danificada. Percebeu que era armadura 5? O Legionário 5, né? É. Foi um easter egg, assim. A evolução dele é uma coisa bem, bem explorada nos quadrinhos também. Aquilo que o Felga falou e o Eduardo completou, que a busca dele era pro corpo perfeito, como aparecia em Negação 2. E ainda acho que como você tinha falado antes, os protocolos dele, tinha alguma coisa naquele cajado, que foi enviado pelo Thanos. O Thanos não ia abandonar aquele cajado à toa na mão do Loki. É, a joia já era meio corruptora, né? Desde o primeiro filme ela corrompia as pessoas. E no momento que os humanos tentassem decodificar ele, ele assumiria o controle da parada. E foi mais ou menos o que o Thor fez. Tanto que quando dá a cena pós-crédito, o Thanos fala, então vou ter que resolver eu mesmo, porque os meus subterfúgios não tá dando certo. Eu falei essa cena pós-crédito pro Eduardo, ele não acreditou não, que eu disse que o Thanos disse, vou resolver essa porra nessa caralho aqui. Ele falou, vou pegar essa merda e resolver isso nessa puta. Essa porra, cara. Eu fiquei. Eu tinha ficado na dúvida se o Thanos não deixou as gemas, né? Vamos dizer assim, os recipientes das gemas, porque ele não conseguia de alguma forma acessá-las ali. Então ele tava esperando aparecer alguém que conseguisse distribuir esses recipientes, né? Tem uma lance também, sabe? Dois lances, na verdade. Uma, o que o Jeffs falou da gema ter alguma coisa por aí vai. É assim, fica bem mais claro na gema da alma, mas todas as gemas têm um quê de dominar o usuário, sabe? De começar a mexer na cabeça do usuário, principalmente com o uso, né? Então, assim, é bem claro ter essa coisa um pouco senciente nas gemas, muito mais na gema da alma, que é uma gema aparentemente, pode ter sido aquela gema do Thor, que é a única que falava na cabeça do usuário, né? Ela mexia na cabeça da pessoa que dominava, mas pode ser uma outra também. A gente não sabe quem é a gema da alma ainda. E o éter é do quê? Então, pode, eu acho que é da alma, mas porque tem gente que acha que é da realidade, porque ela trocava de realidade. Mas também tem outro lance nas gemas, é o seguinte, vocês que já viram até histórias recentes do Bendis e tal, uma gema ela chama outra, ela puxa a outra. Então o fato dele ter dado um cajado com a gema pro Loki, provavelmente foi pro Loki localizar o Serac, entendeu? Ou sim, acionar. Ele acionar alguma coisa desse tipo. Então, quanto mais gemas você coleta, mais fácil você achar as outras, as antigas, as perdidas, por aí vai. Então, você pode ver que em algum momento ela fala que o cetro, o que tinha no cetro é que ativava, sei lá, o caralho A4 que abriu o portal lá do Serac. Então era isso. É, mas ao mesmo tempo, assim, tem uma parte lá da cena do Ultron que ele fala o seguinte, olha, ninguém viu de verdade onde estava o poder de verdade, né? Ah. Todo mundo, a gente sempre imaginou que, de certa forma, como é que as gemas iam ficar personificadas, né? Aí a gente descobre, né? O Ultron conseguiu decifrar, né? Seja pelo fato dele ter usado os protocolos, ter influência, né, na programação dele, que aquelas coisas são meros receptáculos, meros recipientes. Ou seja, aí foi lá o Ultron e o que ele fez? Ele conseguiu acessar a gema. Aí eu fiquei na dúvida, será que era isso que o Thanos queria e ele não conseguia? Por isso ele deixava na mão, por isso que ele sempre deixou na mão de certas pessoas? Vamos saber no futuro isso aí. Dos vilões, eu só achei que eles erraram um pouco a mão em ter que matar o Von Strucker, porque ele poderia ser um bom vilão de temporada pra a terceira, quarta temporada do Agent of Shields. É, queimaram assim um personagem, agora tem que se virar com os filhos dele, que eles podem até transformar eles em caras mais badass do que eles foram nos quadrinhos. Já, sem falar que eles deixaram assim um certo, como é que se diz aquela palavra? Um certo gancho, uma certa ponta solta no Von Strucker, mesmo ele morto, por dois motivos. Primeiro, que não mostraram quem foi que matou ele, nada pode impedir que ele tenha forjado a própria morte, aproveitando lá que o Tron tava anarquizando geral pelo mundo. E a outra coisa é o fato de que ele, por algum motivo, mesmo com tudo perdido e ele já sabendo que ia se render, ele não queria que os Vingadores soubessem do Pietro e da Wanda. Ou seja, eles realmente ainda tinham um plano B assim, guardado de certa maneira. A Hydra não estava totalmente derrotada. Só que não dá pra saber agora o que eles vão fazer, já que o personagem morreu e tudo mais. O Ulysses Klaue só apareceu mesmo só pra apresentar assim, o nome Wakanda, apresentar o Vibranium de novo, com mais assim. E foi uma maneira muito mais fácil de o Tron conseguir o Vibranium, né? Que ele se fosse lá pra Wakanda, meter porrada nos guerreiros, não sei o que lá. Então, assim, ele já pegou do ladrão, né? É. Ele roubou o Vibranium roubado. Eu achei muito legal isso. Já respondeu. É, e o cara também fez besteira, porque só precisava ficar carado, tinha saído bilionário dali, sem ter perdido a mão. Só ter dito. Ele saiu bilionário sem uma mão só. É, mas perdeu lá a mão pra ganhar a garra sônica dele lá. Mas tipo, tu quer ver falar, tchau, robô gigante assassino, agora pode exterminar a humanidade. Eu vou aqui curtir meus bilhões enquanto antes de morrer. Pronto. É, mas eu achei, sabe o que foi? Teve um. Essa cena dele foi muito legal pra gente perceber. Primeiro, que o Stark tava mentindo, né? Que o Stark contou pro capitão que não conhecia pessoalmente o Ulysses Klaue. E o Ulysses Klaue falou: não, você falou exatamente essa frase que o Tony usa, né? Não, ele não falou que não conhecia pessoalmente. Ele falou que nunca tinha vendido nada pra ele, mas que existiam convenções onde você conhece as pessoas. Agora a gente tá protegendo o Tony. Eu tô conseguindo imaginar o Ulysses Klaue e eles lá de terno conversando sobre armas. É, eu achei tudo. Convenções underground. É, deve ser convenções underground. Enfim, eu tô com o Paulo também, né? Acho esquisito. Mas foi bacana, que foi a primeira vez que você vê que, primeiro, o Tron era um reflexo do que ele entendeu, né? Da missão dele que o Tony queria colocar, né? Aquela história de paz pra nossa época, mas ao mesmo tempo foi o primeiro faniquito juvenil do Ultron, né? Que engraçado, muita gente tá tendo raiva dizendo que o Ultron era engraçadinho, parecia uma criança e tal. Quem fala que o Ultron não tá humano demais, tá chilique de criança demais, cara, você não entende nada de Ultron. Você nunca leu a história do Ultron de uma maneira certa. Só te digo isso. O Tron é a birra em pessoa. É, se você vê... Se ele roubou, né? Não em pessoa. Se você não ouviu o nosso podcast sobre as várias facetas do Ultron, né? Que tava, inclusive, o Paulo e o Rafael junto. Vai saber sobre o Ultron que era stalker pedindo pro Hank e seu pai dele. Vai pesquisar. Vai estudar. Vai estudar. O Ultron foi um personagem que foi muito mais fiel aos quadrinhos do que eu imaginava. Porque ele tava todo o Ultron dos quadrinhos. Você só tira Hank Pym e coloca Tony Stark. Exatamente. Foi o mesmo personagem. A mesma relação de ódio contra entre a seu pai e tinha lá. Até mesmo aquele negócio que depois foi revelado lá, que o Kurt Busiek que revelou que o Tron tinha os padrões mentais do Hank Pym. O Tron do filme praticamente era uma versão entre as suas corrompidas do Tony Stark, que tinha alguns dos meus maneirismos. E se odiava por isso, porque ele não queria ser, ao mesmo tempo ele era, e ele não percebia. Estava sempre aquela briga lá contra ele mesmo, e aí ao mesmo tempo era justamente, ele era complexo porque ele não sabia o que ele queria no fim das contas. Ele, sei lá, viu meteoros e ok, quero destruir a Terra agora. E só a única coisa que eu achei meio um pouco assim, forçado um pouco nele foi esse começo dele lá de sair de quem sou eu pra quero destruir a raça humana. Ah, mas eu achei fantástico aquilo, cara. Não, eu achei assim. Vou ser sincero. Primeira coisa que é fundamental se entender daquele começo. É até uma questão pra se levantar. Quando você cria vida, cria uma inteligência artificial que ela se torna consciente, o primeiro problema que você vai ter com a IA é justamente o que o Tom mostrou. Ele falou assim, que se mostrou confuso, ele se mostrou não entendendo nada, porque ele tinha bastante conhecimento, tinha acesso a todos os conhecimentos, mas não tinha conceitos básicos de humanidade. Por exemplo, ele não sabia, não tinha conceito do eu, não tinha conceito de sentimentos a princípio, né? Ele entendia, mas ele não sentia. E ele não tinha conceito de, tipo assim, de pegar, de tocar. Tanto que, assim, se você vê um paralelo igual com o que há no Visão, quando o Visão ganha um corpo, ele tá assustado também. Só que ele para em determinado momento e olha o próprio reflexo dele. Primeiro ele olha o mundo, né? Porque ele nunca tinha visto o mundo aos olhos de uma pessoa, de um corpo. E depois ele olha pro reflexo dele, tipo assim, ele reconhece o eu. Então, acontece as duas coisas, tanto com Visão quanto do Ultron, de eles começarem a ter um sentimento assim, quem sou eu? Na verdade, o que sou eu, né? Porque imagina, uma inteligência artificial que não tem corpo, não tem nada, ela é um fantasma, cara. Ela só tem cabeça, ela não existe fisicamente. Mas eu entendo mais ou menos o que o Paulo tá falando, porque é a minha opinião, que eu vou desenvolver melhor depois, mas que não é que eu achei que ficou um pouco corrido, mas assim, hein? Óbvio que a gente entende porque não dá pra fazer tudo no filme, mas ficou às vezes um pouco jogadinho, assim, da origem dele, dessa confusão não durar um certo tempo a mais, mas porque não dava mesmo. Não, mas é que tá, é igual ao outro Tron, porque quando ele chega, ele fala, tá confuso, aí ele quer, digamos assim, entender o protocolo dele. E o protocolo dele é o protocolo extremista do Stark, tipo, vamos resolver, qual é a minha função aqui, o que que sou eu? Sou isso, eu vou ser criado pra tornar o mundo um lugar de paz. E quem é o grande responsável disso? A primeira coisa que ele baixa no relatório dele é ver guerra. E quem era o tio das armas até um tempo atrás? Ah, era o próprio pai dele. Tanto que você entende o que o Tron entende naquelas visões rápidas de imagem dele. Você vê, ele tá passando várias imagens assim, pra entender a lógica que ele tem. Aí, o que ele entende é assim, eles me criaram pra manter a paz, mas quem causa problema ao mundo é o homem, então eu vou matar o homem. Na verdade, antes do homem, o Stark, né? Não, matar, ele quer destruir a humanidade. Não, em determinado momento, o próprio Visão fala. Ele passa assim, zoando assim, fala assim, ó. Ele odeia mais você do que todos os outros. O Visão fala pro Tony, de costas, rapidinho. Isso é mais o Tron dos quadrinhos do que qualquer outra coisa. Exatamente, é exatamente aquilo. Por isso que eu acho que é perfeito as lógicas dele. Mas, assim, eu só achei assim porque a impressão que eu fiquei foi mais ou menos o que tu falou, só que, sei lá, tipo, como se o Tron tivesse ter acesso a toda a internet, aí foi na Deep Web, viu aquelas mundistas, aí, não, tem, isso aqui não merece sobreviver. Porque ao mesmo tempo que ele quer destruir a humanidade, ele não quer, cara. Não, O Tron foi na Deep Web pesquisar lá. O Tron nem tentou longe, Paulo. É que eu não queria falar que ele foi ver o vídeo do Latino e que a gente tinha uma estatística. Sim, mas ao mesmo tempo, cara, ele não quer, porque vamos ser sinceros. Na cena lá que a Wanda vai arrancar o coração dele e tudo mais, a preocupação dele é: Wanda vai embora daqui, senão você vai morrer com a explosão da ilha. Um cara que quer destruir a humanidade não vai se preocupar só com uma pessoa. Ele realmente estava começando a se importar com algumas pessoas ali. Ele realmente tratava o Mercúrio e a Wanda. Ele é confuso. O Tron é confuso. Ele odeia o Tony, mas acho que ele pudesse ter um abraço do Tony ali, ele queria. Sim. É, se ele quisesse destruir mesmo de vez a humanidade, era só acessar as armas nucleares. Mas o Jarvis pediu isso. Ah, verdade. É. Ele é ruim mesmo. Ele acessou na internet o Exterminador do Futuro, aí, ah, esse Skynet é interessante. Só que aí o Jarvis olhou assim, protocolo de patentes, a Skynet, o Exterminador é de outro estúdio e não podia imitar, então. Aí ficou barrando. Aí eles vieram com esse negócio de meteoro, mas... Cara, mas eu achei lógico também, porque ele fala, ele explica porque ele quer um meteoro. Porque ele quer exterminar. A lógica dele é de ciclos, né? De que há exterminações em massas de espécie. E ele fala, eu não quero, sei lá, destruir o mundo. Eu quero exterminar, sei lá, a raça humana e pra ver quem é que sobrevive. Ele quer um evento cataclísmico. Ele cita, inclusive, Noé. Ele fala, ué, e se a gente não... E se a humanidade não der certo, né? De novo, aí ele se pergunte a Noé. Que aquilo foi fatal. Segunda citação da Bíblia dele, né? É, várias, né? E se você ver, tem várias. Tem várias, muitas mesmo. E também, outra coisa que também achei interessante, foi que ele é um cara extremamente carente de atenção mesmo. Porque a justificativa dele pra não matar a Viúva Negra foi porque ele queria conversar com alguém. Exatamente. Ele só tinha robô igual a ele lá. Tipo, vou começar no meu monólogo, você me escuta aqui. Ou seja, tudo que no fim das contas, tudo que esse pessoal precisava, era não precisava ter os Vingadores lá, precisava de levar um psicólogo, pronto, chamava o Leonard Senso, resolvi o problema, o cara só precisava desabafar. Ai, eu botava lá, né, cita no divã aqui o Tron. Chama o Dr. Samson. O Loki até dá pra entender, porque o Loki tinha lá as ambições dele. Mas o Tron, no fim das contas, era um vilão. Tudo que ele precisava era alguém dar atenção pra ele e tirar da internet um pouquinho, da Deep Web. Meu Deus, que eu falo. A outra referência que a gente tem direta do Tron é o lance do manto rubro, né? Fizeram de leve uma referenciazinha ali. A primeira aparição dele tá coberto, né? Escondendo o rosto. O que foi bacana, né? Que ele tem um corpo de metal, então talvez ele ainda não tivesse aceitado muito aquele corpo que não é exatamente o dele. Ele esconder através de um manto. E fazer ao mesmo tempo a referência com os quadrinhos. Aqui ficou bem claro que ele tava querendo um corpo que fosse exatamente humano ali. Exatamente humano. O corpo que ele criou pro Visão. E até o Banner, ele fala que aquilo era contra a lógica, porque se ele queria uma evolução, um corpo humanoide era falho nesse sentido. Ele fala, né, que o Tron poderia simplesmente ter usado, assimilado os Jarvis. Quando eu falo que o Ultron é muito menos lógico, muito mais humano, muito mais um adolescente birrento, isso tá claro. Mas depois eles explicam por que ele não assimilou o Jarvis e atacou. Que não foi um ataque de raiva, porque ele percebeu que o Jarvis era um perigo. Então, mas ele podia ter assimilado, destruído. Não, ele não conseguiria, o Jarvis dominaria ele. Acho que foi mais perigo e medo mesmo também. Era raiva, medo. Eu acho isso, porque tá bem claro isso no. Foi a birra do irmão mais novo contra o irmão mais velho. Eu acho que é isso. Todo mundo já falou praticamente tudo. O Barão Von Strucker realmente mataram muito rápido ele. a Marvel tem que parar com essa mania de matar os vilões logo. Nenhum sobrevive. Só o Loki e o... Até agora, só o Loki e o... O Rei Abominável. O Rei do Crime também. Todo mundo morre. É, mas só que parece que esse ator que faz... Que eu esqueci o nome agora, que faz o Baron Von Strucker, ele tem contrato pra um monte de filmes. Aí eu não sei se ele não morreu de verdade ou vão usar ele em flashback, sei lá, não sei. Mas ele tem vários... Ele tem contrato pra mais filmes ainda. E o Garra Sônica apareceu lá só pra fazer referência ao Wakanda, né? E pra perder a mão. E o Ultron, cara, pô, o James Spader, ele fez um trabalho muito bom, cara. Ele conseguiu deixar um personagem, assim, que é um robô sem expressão praticamente, ele conseguiu dar carisma ao personagem, só com a voz, assim. E isso, aí falando, igual no outro podcast que a gente xingou os haters, aqui vamos falar de novo, tem gente reclamando, cara, que isso que vocês já falaram aí, que o Ultron tem, é um robô, mas ele tem muito, como se diz, alternância de humor. Mas é lógico, no gibi ele é assim, cara. Quando ele tem aquele maior complexo de paternidade lá com o Pinha, ele tem com o Stark, ele tem alternância de humor, ele faz gracinha, ele fica com raiva. Não sei, reclamaram também do que mais, é... Cê faz o seguinte, Eduardo, você compra uma revistinha do Demolidor da Ana Inocente, que ele encontra o Ultron e dá pra ele, viu? Que aí eles vão entender alguma coisa. Nossa, os caras reclamam demais, gente. É, até da boca, que não, aqui no gibi a boca dele é maior zona. Nossa, velho. Tá. É, mas é engraçado as expressões faciais dele enquanto tá escutando a história da feiticeira do Mercúrio. É. Ele faz as caretas assim, olhando. Oh, que coitadinho. Muito engraçado a cara. O drone tá ali pra fazer referência ao Ultron dos quadrinhos, tá, gente? E o Ultron Prime... É, que aparece, é. A boca fica mais aberta quando ele tá zoado lá. É. O Ultron Prime é justamente pra... Pô, você tá contratando o James Spender, você não vai valorizar as expressões faciais, é foda, né? E fica muito melhor, sabe? É, e tem que ter expressão, tem jeito. E querendo ou não, combina bastante com a ideia de ele sempre querer evoluir mais próximo pra um corpo mais humano, né? É, a última evolução dele até que não é tão expressiva, tão humana, né? Ele fica só meio parrudão, como fala o Stark, né? E virou caminhoneiro também. Tomei bomba de vibrânio. Ah, é, inclusive a ideia original no roteiro era ele no fim ainda aparecer gigante, assim, bem gigante. Aí só que o Joss Whedon falou que estourou o orçamento e não fizeram essa cena, mas era a ideia, ele dar mais uma evoluída e ficar gigante realmente, bem gigante. Talvez pra ter uma cena mais de porrada com o Hulk, né? Se bem, é, mas gigante. Eu adorei as cenas com o Hulk, cara. Eu sei que muita gente não gosta dessas soluções fáceis, tipo, o vilão tá falando e o Hulk dá uma porrada calando a boca dele e tal. Mas aquela cena do Queen Jet, que ele tá tentando fugir, aí o Hulk chega, abre o Queen Jet e entra, aí ele fala apenas assim, ó, pelo amor de Deus, não! Joga ele fora do Queen Jet, cara, aquilo ali, eu sei, tem nada a ver, foi muito engraçado, tem nada a ver com outro meio robótico, meio malvado, mas foi aquela coisa, tipo assim, porra, de novo esse Hulk causando, cara. Mas, Pobreira, admita, cara, se você fosse o vilão, viesse o Hulk furioso pra cima de ti, você nem deve, pelo amor de Deus, não? Pois é, eu digo... Não, ele não fala nesse sentido, ele fala no sentido de que saco, vocês não existem. É, exatamente, né? Tipo assim, pelo amor de novo. For God's sake. Tem uma cena que o Hulk leva um socão assim, quem que é? Do Ultron? Que lembrou a cena do primeiro que o Hulk dá no Thor, assim, do nada. Exatamente, foi pra fazer essa cena. O Hulk Buster, depois que eles destroem um prédio inteiro. É. Além disso que a gente já falou, né? Eu meio que eu senti um pouco de falta de uma coisa mais de suspense, assim, mas que também não dava tempo. Que no trailer parecia muito mais assustador a coisa da inteligência artificial que acordou do que no filme mesmo. Mas no filme tinha que desenvolver um monte de coisa. Não dava pra ele ficar pulando de corpo pra corpo, indo pra internet, não sei o que. Senão não dava pra resolver os problemas. Mas eu fiquei com muito mais medo do Ultron, acho que no trailer, também, acho, sei lá, a música do Pinóquio ajuda, sei lá, tinha um negócio mó sinistro no fundo, do que no filme em si. Tem também no filme, daí tem toda aquela interpretação, né, que o James Spader é sensacional, e você começa até a ficar com a simpatia pelo Ultron. É, eu gostei da... Ele é até um fofinho no momento. Não, ele é de metal, cara, é duro. Dá vontade de você falar, ô, oh, vem cá. Que isso? Não, o James Spader é tão bom. É isso que é bom, pra você simpatizar com o vilão. Por mais que ele não seja aquela coisa. Imagina se fosse aquela coisa fria, metálica, com voz de robô de máquina falando assim. É. Narrador do Google. Cara, porque isso é uma bosta que ia ter, cara. Talking, né? E na verdade você curtiu o Ultron. E de boa, ninguém. Ele é aquele vilão que você ama odiar, né? E você não sabe, na verdade, se o Ultron acabou ali. A grande verdade é essa. Eu imaginei que ainda ia aparecer alguma coisa, assim. Então, é, assim, o de Budget Traça 2. É o quê? Ele falou que é o vilão de Guardiões da Galáxia 2. É, não é porque ele não foi pro espaço. Mas veja só, ele destruiu todos os drones, cara. O Tron pode ficar, sei lá, enfiado no mundo circuito. Ele entrou no porta-aviões da SHIELD, um deles, cara, por algum motivo ali, aquela porra. É que o Visão bloqueia a capacidade dele de fazer upload pra internet. Então, porque ele é ligado, tipo, por satélite. Mas à medida que ele fugisse e fosse fisicamente pra outro lugar, e entrasse, sei lá, fizesse um novo contato pela internet fora dali, ele entrava. E aquele Ultron não encipiou à toa ali no aeroporto-aviões, não, cara. Porque tinha Bluetooth, né? É, porque um Ultron ia fazer aquilo ali. Alguma coisa aconteceu. E outra coisa, eu achei legal, não sei quem viu Kingsman, mas a cena que ele pega e fala assim, agora, que bom que você perguntou isso, porque eu vou te contar meu plano maligno. Uhum, lembrou a cena do Kingsman, que aí ele fala, vou te contar meu plano maligno e sai pra porrada. Tipo, chega dessa história de vilão idiota. Não, e é aquela coisa que o próprio Vingadores faz, né? Enquanto o vilão tá falando da porrada, ele repetiu o inverso agora, né? Que também tinha outra forma dele, do Tron escapar, que era o fato de que o cara que mata o último Tron, entre aspas, é o Visão. Só que o Visão mesmo disse que ele não quer matar o Tron. Ele é contra esse conceito de querer matar uma vida que existe, ainda mais uma vida única, que nem a do Tron. É, e não teve corpo, não teve só teve uma luzinha no fundo, né? É, que não garante que... Isso é foda, porque... viu? Bem notado, Paulo. Podia ter guardado o Tron no pendrivezinho, alguma coisa assim. Imagina a cena, hein? Peraí, deixa eu plugar o... Tá pelo menos um HD externo, vai. Deixa eu plugar o Tron aqui. E que também eu achei legal, porque ele é, apesar de não ter esse clichê do vou contar meu plano maligno, ele é aquele vilãozão meio bobo, porque no fundo ele é meio bobo, nem vocês falaram, ele é confuso e ele é limitado, porque ele não ele, como disse o Visão, nasceu ontem, né? Então ele é um pouco limitado, então ele tem esse negócio de wahaha, quero destruir a humanidade, vou criar um meteoro gigante, é bem vilão wahaha, entendeu? Mesmo ele não tendo aquele clichê, graças a Deus, de ficar parando pra contar plano maligno, ele tem ainda tem aquela sonho de destruição total de massa, que é um vilão bem bitolado, assim, não é um vilão que, eu quero o bem da humanidade, ou sei lá, rei do crime, ou eu acho melhor de salvar o Hell's Kitchen de outro jeito, não sei o que, ou o Loki que quer governar os humanos, não, eu quero destruir essa porra, eu vou criar um meteoro, entendeu? Tipo, bem o que eu queria é, tipo assim, vou construir só coisas de metal, né, quando acabar aqui só vai ter pessoas de metal. Ele é um robô, ele tem que ser objetivo. E vocês falaram dos vilões, e só por assim, a gente falou da Wanda e do Mercúrio como heróis, mas a porção deles como vilões foi muito boa, eu achei. Sim, sim. Eles no final, a virada de jogo deles no final, querendo ou não, pra quem fala que se repete um pouco a fórmula, segue a fórmula do próprio Gavião Arqueiro no primeiro filme, né? Tipo assim, mostrou eles como heróis, né? Eles seguem como vilão e depois seguem como heróis. Não muito como vilão, mas como um antagonista do filme. É claro, a gente entende o porquê, porque tá tudo ao redor da Senhora da Mente, que é o cetro e tal. Mas eu achei que talvez pra quem é de fora tenha ficado um pouco repetitivo a coisa do controle mental, né? Já teve no primeiro Vingadores, agora tem de novo controle mental, toda hora alguém domina a mente, bota um contra o outro. É, se bem que o da Wanda não foi um controle mental, né? Ela só meio que trouxe os medos de cada um. É, sim. Ela foi minhoca só na cara. Mas tanto que o Gavião Arqueiro mesmo fala, como ele é o único que escapa dela, né? Ele fala, eu já fiz essa coisa de controle mental e eu não gostei. Por sinal, as tiradinhas dele, tudo bem, ele tem muito bom, né? Ele tem um lance da família dele, né? Tal, mas as tiradinhas dele é completamente meio meia, cara. Ah, sim, eu acho que a personalidade, a família dele é Ultimate, mas a personalidade dele pra mim... Porque aquela também é a personalidade do Jeremy Renner, né? Acho que combina perfeitamente com o papel. Já veio que meio pronto, né? A gente nem percebeu isso, mas ele já é meio Gavião Arqueiro de nascença. Que nem o Robert Downey Jr. é o Tony, né? Cada um ali já incorporou, né, o personagem. Então, eu achei, assim, que o Strucker, esse Strucker eu achei meio fraquinho mesmo. Acho que morrer, assim, eu fiquei assim, falei, pô, matar o Strucker agora, tá, mas falei, pá, não pensando bem, esse Strucker aí é meio fraquíssimo comparado com aquele lá que a gente tava até comentando naquele podcast do Guerreiro Secreto, né? Isso aí, eu vou me entregar, não sei o quê, né? Enfim. Pode ser realmente que, assim, a grande sacada seja por ter forjado a morte e ele só ainda possa aparecer mais vezes, né? O que eu fiquei feliz também com a aparição do futuro Garra Sônica, né? Eu achei até que ia dar uma, sei lá, ia aparecer o Pantera ali de relance ali pra também causar mais confusão aí. Ainda mais aí pensando, meu favor, isso ia atrapalhar muito o ritmo do filme, mas tá praticamente pronto, né, o plot do filme do Pantera, né, que é como eu tô falando, deve seguir mais ou menos a linha daquele, né, do primeiro arco do Reginaldo Hudlin no comando do personagem, né. depois dessa cena aí mostrou, realmente, deve seguir realmente essa linha, ou seja, vai ter uma galera tentando invadir o Wakanda por causa de Vibranium, né? Cara, e o Tron é aquela coisa, né? É um ser niilista, uma inteligência artificial niilista, que não enxerga muita coisa, não sei o seguinte, ah, vou jogar um meteoro aqui pra ver o que acontece, vamos ver se melhora um pouco a coisa, porque tá ruim do jeito que tá, né? Ele não... É assim, cara, é realmente, é o Tron dos quadrinhos estava bem definido na tela, e o Tron como vilão, é aquele vilão assim, cara, que realmente você acaba até criando uma certa empatia com o personagem. E o ator, né, o do The Blacklist, né, o James Spader, né, é um baita ator, é um cara sensacional mesmo, né, você, quem acompanha a série e tal, vê. Aí só destacar, né, que assim, quando foi anunciado, né, que os Vingadores 2, esses Vingadores, ia ter como principal o Tron, foi meio que um balde de água fria, porque todo mundo esperava alguma coisa mais voltada próximo do Thanos, né? Mas mesmo com o fato de você ter o Tron como vilão, você percebe que aquela trama maior, né, das joias, continua ainda no foco, né? Ou seja... Na verdade, ele focou-se no Tron, mas todo o pano montado pra Guerra Infinita estava sendo colocado ali, de várias maneiras, né? Sim. Na verdade, foram duas histórias que estavam preparando aqui na história de Tron. Não que ela foi ponte, só civil de ponte. Ela teve sua história fechada e foi muito bem feita. Mas ela abriu portas, já deixou sementes ali pra Guerra Civil e pra Guerra Infinita. O filme foi realmente como se fosse um encadernado de quadrinhos. Você tem aquela trama fechada, mas que você vê reflexos do encadernado anterior, que seria o Soldado Invernal ainda acontecendo, coisas, digamos assim, ganchos que ficam subentendidos que aconteceram no encadernado anterior, e tem aqueles ganchozinhos que vão percorrendo a história, porque a trama deles vai ser centrada nos próximos encadernados, que é o da, que seria a Guerra Civil e a Guerra Infinita. Ou seja, tá muito quadrinhos mesmo, a forma como o filme foi feito. Ficou muito interessante essa parte também. Avengers, how can you possibly stop me? Bom, e aí como a gente não vai ter tempo de falar, a gente também não quer, né, na verdade, resumir o filme cena a cena, né, falar de easter egg por easter egg, mesmo porque a gente tá sempre pensando numa coisa, tá sempre surgindo outra, a gente já falou até alguns aqui no decorrer desse podcast, vou pedir pra cada um de vocês falar, ou da cena, ou da referência preferida, ou alguma coisa desse tipo. Vou citar o Nick Fury, então, as duas entradas dele, tanto no celeiro, como ele foi pegou de surpresa o Tony, que tava ali escondido. Não, por favor, não devida esse trator. É, não deve vida nesse trator. Vai dar vida a isso aí também? E a chegada de Ex Machina lá, na hora que não sabia de onde tirar as pessoas do meteoro da paixão. Do futuro meteoro, né? Do Tron. Meteoro da paixão do Tron. E ele chega lá pra salvar... Fazer um meme aqui, peraí. A humanidade. E, mano, foi, cara, foi aplaudido. E a chegada do máquina de combate ali, aproveitando a cena. É por aplaudir, tanto máquina de combate surgindo, quanto a chegada do Nick Fury ali com o portão. Nossa sessão foi aplaudida, as duas vezes também. Cara, e foi, né? Porque assim, ninguém esperava isso surgindo do nada, né? Os trailers não indicavam nada desse tipo. Cara, se eu dissesse que esse spoiler eu peguei porque a Hot Toys lançou Máquina de Combate essa semana. É, tudo bem. Mas enfim. Mas mesmo assim, mais ou menos. De ter um spoiler de surgir de novo uma shield meia boca, assim, sabe? Que tinha funcionário ali no aeroporto. Tinha, sei lá, usuário ali no porta-aviões que não sabia nem o que tava fazendo, né? Olha. Um cara falou que aquele cara que tá armando as naves de resgate, ele é o mesmo ator que aparece em Capitão América 2. Na sala que tá com a gente 13, que a Hydra. Ele é o cara que o cara da Hydra chega do lado e fala: invade aí. Legal. É o mesmo ator. É, só que ele não é um cara de um porta-aviões, pelo visto, né? Que tava se borrando todo ali. Escolheu o cara errado, mas ele toma as decisões certas. Escolheu o cara errado, não. Só tinha aquele cara, provavelmente, pra escolher, né? Não, é errado porque não tinha estômago pra fazer. É, mas legal, mas são cenas bem bacanas aí mesmo, assim. Ou seja, o Edom pecou em não botar mais Vingadores, porque o povo quer mais Vingadores. É, mas vai ter seu tempo. Ah, eu gostei muito da luta contra o Hulkbuster, né? Clássico. Verônica? Verônica. É, vale ressaltar, gente, que Verônica não é a Hulkbuster, tá? Tem muita gente aqui que tava falando que é o nome da armadura, não é. É verdade. Não, é o protocolo de segurança. É, nem isso, é aquele negócio voando. Aquele negócio voando lá. É, o troço, tipo satélite lá, né? É, um satélite que tem tipo uma inteligênciazinha. Negócio que eu vi. Uma programação, sei lá. de easter egg, que, de uma pessoa que tava tentando escarafunchar os easter eggs, era que ele pesquisou e só achou uma Verônica que apareceu numa história do Homem de Ferro. Ela, não lembro agora o negócio, mas é tipo, ela arruma o braço dele, alguma coisa assim, tipo. E no filme ele fala, give me a hand, né, é. E aí vem e bota o braço inteiro. Eu já vi que pode ser, que Verônica pode ser também uma personagem que antepunha a Betty, mas não a Betty Ross, a Betty lá da época da Art Comics, sei lá. Nossa senhora! É, e aí é Verônica e Betty, onde tinha uma historinha dessa, assim. E aí, como não poderia falar Betty, porque ia ficar muito na cara do Hulk e tal, enfim, de qualquer jeito, digo assim, foi uma das cenas mais bacanas do filme mesmo. E nessa mesma cena, que é aquela que eu citei na minha frase de entrada do Homem de Ferro, go to sleep, go to sleep, go to sleep, go to sleep. Na verdade, o Tony, as poucas vezes que apareceu, ele tava sendo muito Tony, cara. Aquela da de ele dar um murro no Hulk e arrancar um dente, ele fala, desculpa. Sorry. A da passagem secreta também, dele, tipo assim, que seja uma passagem secreta, que seja uma passagem secreta. Yay! Yeah! Que acho que, sei lá, cena pós-créditos, né? Que é, claro, do Thanos, né? É, I'll do it myself. Ah, peraí, lembrei de um. Eu adorei as piadas que fizeram com o Capitão América com o language dele, que foi o cara. Demais. Language. Até a Rio zoando com a cara dele. Aí você contou pra ela, ela ficou assim, né, tipo... Cara, assim, das cenas que eu mais gostei, a primeira foi aquela última lá, com os Novos Vingadores, que fizeram o que eu tinha imaginado que eles teriam que ter feito desde o começo, que era chamar todo mundo que já tem superpoderes, que são amigos deles, aparece o Falcão, o Máquina de Combate, a Feiticeira, o Visão, cara... Você dá vontade de ver um filme com esse time aí, embora a gente saiba que a gente não vai acabar vendo um filme só com esse time, por causa que o próximo vai ser contra o Thanos, vai chamar até o Demolidor pro meio. Hã? Depois eu explico aqui. Não, depois eu explico por que a gente vai. Ok, a gente vai ver até o Demolidor vai estar no meio, mas, cara, isso aí deixou muito empolgado, cara. É, isso, só não terminou a frase, né? É. Falar Vingadores! Isso aí foi sacanagem, isso aí foi trollagem do Idon, porque ele é muito trollado. A Avengers da assim, bom no primeiro filme aí. Ah, vocês fizeram de mimimi no primeiro, pô, vamos fazer mais mimimi no segundo agora. Pois é, pensei a mesma coisa. Isso aí foi muito empolgante, mas também foi fazendo as piadinhas lá que, por assim dizer, conseguiram nesse filme acabar com toda e qualquer piada que faziam com o Gavião Arqueiro, dele ser uma piada, dele ser isso, dele ser aquilo. Encararam isso quando até a esposa dele olha, dizendo lá, ah, mas você tem deuses, monstros, sei lá mais o que na sua equipe, e você é um cara que atira as flechas. Você não se sente um pouco inútil, não? E ele lá falando naquele momento lá com a Feiticeira Escarlate, sim, você faz isso, aquilo, outro, e tem um meteoro caindo na terra com robôs assassinos por tudo quanto é lado, e eu sou um cara só atirando arco e flecha. Isso não faz sentido nenhum, isso não tem lógica. E mesmo assim o cara não desiste, o cara tá lá, o cara... Ele tá lutando, não quer dizer que ele entenda tudo, mas que ele tem um trabalho pra fazer ali. A fala dele é muito legal, diz, velho, tem como é que ele fala? Tem uma cidade voando. Nada disso faz sentido. Aí ele para assim, tem uma cidade voando. Ele para, né? Ele fala, não, tem uma... Aí depois ele arma assim o arco e fala, tem uma cidade voando. Que porra é essa, velho? O que eu tô fazendo? E além disso, foi interessante justamente por causa disso. O cara, ele sabia que ele era o mais limitado de todos, ele era um humano. Quando as flash days acabassem, ele não tinha muito o que fazer, tanto é que tem uma hora lá que ele até taca um arco no robô lá. Não deve fazer efeito nenhum, mas ele era o que ele tinha a mão na hora. E, cara, mesmo assim ele lutava. Por isso que eu disse que ele era o Kuririn do universo Cinematográfico. Porque aquele cara que ele sabe que ele não, nem de longe, é um dos mais poderosos, que se ele ficar lá muito tempo, ele vai acabar morrendo uma hora, mas que mesmo assim ele não pode dar briga, tá lá com os amigos sempre. Isso ali foi o tapa na cara que ele deu naquele discurso na Wanda, foi pra ela levantar e partir pra porrada mesmo, foi bastante foda mesmo ali. E esse discurso do Paulo foi pra tentar justificar, pra gente acreditar que o Kuririn tem alguma função no Dragon Ball Z, né? A gente vai acreditar, Paulo. Eduardo. No Demolidor eu citei a cena do corredor, que ele resgatou o menino, que foi uma câmera só, sem cortes. Eu gostei da cena de abertura dos Vingadores, também foi uma sequência só com uma câmera sem cortes também, né? Eu achei muito bem feito lá. Sobre easter eggs, segundo o Coveiro, teve o Homem-Formiga tá presente desde o primeiro filme, né? Só que a gente não viu ele. Eu tô falando. Você viu dessa vez também, Eduardo? Não, eu não consegui ver, cara, mas eu sei que ele tava lá. Tá, mas, inclusive, eu senti, eu achei que ia ter algum tipo de alguma chamada pro Homem-Formiga. Não teve nada, cara, porque eu achei que ia ter uma ceninha, alguma coisa, uma referência já fazendo propaganda pro próximo filme. Passaram só o trailer antes e o trailer primeiro, que é o mais sem gracinha. Eu não entendi essa, mas... Então, da gente passou o segundo da gente. Ah, é? Na minha foi Batman vs Super-Homem. A minha também. O meu passou Mad Max, Batman e o Homem-Formiga, só lamento, que o primeiro trailer. Lamento por você. O primeiro trailer é sem graça, pô. É, aí, o que o Paulo falou do Novos Vingadores, segundo as teorias, né, que nem fizeram o roteiro ainda, mas segundo as teorias, como vai ser dividido em duas partes, o primeiro seria mais focado nesse grupo. Aí, tipo, no clímax, lá, provavelmente derrotados aí, surgiria Homem de Ferro, Hulk, o Thor, pra no 2 juntar todo mundo, né, Guardiões, Demolidor, não sei se... Eu acho que o primeiro vai ter bastante tempo de filme só com esse grupo aí, o Novos Vingadores. É, se eles sobreviverem à Guerra Civil, né? É, eu já ia dizer isso, cara. Não tem como esse grupo sobreviver à Guerra Civil porque o Rhodes é o primeiro a trair a equipe. É, ninguém sabe também. É, mas a gente não sabe também. No fim da Guerra Civil, o Tom vai fazer as pazes, blá, blá, blá. Então, eu gostei, uma das cenas que eu mais gostei foi no sonho do Thor, tá? Agora não lembro que coisa. Mas foi aquela cena que começa, assim, tipo, a mostrar meio que o que, como é que as gemas, a negócio do recipiente da gemas, né? Aí no final aparece as quatro gemas que hoje a gente já conhece em um punho, né? Uhum, Pô, aquela cena, eu falei, caramba, pô, aquela cena eu vibrei, cara. Achei muito legal. Ela equivale a colecionador no Guardiões da Galáxia, né? Foi naquela visão que ele teve lá naquelas águas malucas lá. Isso, então, que ele meio que teve, tipo, a compreensão, acho que de tudo. Inclusive que, tipo, que o irmão dele tá sacaneando em Asgard, né? Ele não sabe, né? Mas se bem que ficou bastante tenebroso aquela história dos caras possuídos lá, né? É água do Cantareira, gente. E aquele sonho lá, né? Aquela cena lá ficou bem feita, né? Que aparece o esqueci o nome do guardião lá da ponte. É o Idris Elba, o Heimdall, né? E aí aparece aquela cena assim, ele sem entender nada e tal. Aliás, eu gostei bastante das cenas da feiticeira, da manipulação da feiticeira, principalmente a da viúva, que mostrou um pouco do passado dela, né? Que a gente já viu um pouco na Agente Carter, né? Como é que era o treinamento na Sala Vermelha, né? E essa cena do Thor aí, que mostra, tipo, parece que ele meio que teve, tipo, a revelação, né? De todo o grande plano aí, que, tipo, que ele já sacou que, assim, tipo, tem alguém por trás muito maior do que Loki, do que todo mundo puxando as cordinhas, né? E, pô, eu acho que, na minha opinião, e a outra cena que eu também gostei muito foi a cena pós-crédito, cara, aparecendo lá o grande vilão, né? Agora, a minha opinião, assim, vocês citaram as melhores, obviamente, eu tinha até coisas mais específicas em cada uma, assim, que me chamam a atenção, que eu queria citar aqui, mas, pra não ficar até repetitivo, eu só queria comentar uma coisa que, inclusive, eu usei bastante na minha resenha, que eu acho que é o que define e que separa Vingadores de qualquer outro filme, principalmente de outras editoras ou de outros produtores ou estúdios, mas até mesmo que outros da Marvel, porque em termos de o conceito de heroísmo embutido dentro dos heróis, só o Joss Whedon realmente fez até agora. Porque se você olhar, já tinha isso um pouco em Vingadores 1, mas em Vingadores 2 você vê que durante o decorrer dos ataques, durante a briga ou com o próprio Hulk, ou com os Ultrons, ou enfim, qualquer outra coisa, existe assim claramente a tática, a preocupação de salvar os civis, né? Que é aquela coisa, o herói não tá lá pra dar uma porrada, não tá pra destruir insanamente a cidade e matar o vilão. Isso é apenas, digamos assim, uma das coisas que ele tem que fazer. E o capitão, como líder de equipe, ele deixa bem claro isso, de que, tanto no momento do trem desgovernado, no momento quando eles estão vendo que a Sokovia tá sendo atacada, quando eles querem evacuar a cidade, tá o capitão preocupado, tentando arrumar uma tática de ter um mínimo de baixas civis. E até um quê meio de decepção, porque no trailer mostra mais um pouco isso, né? Ele andando com um andar meio amargurado assim nas ruas, provavelmente era de Sokovia, mas aqui mesmo, quando ele quase perde o controle de um dos carros que tá caindo no abismo lá, você vê que ele tá desesperado, assim, por sorte, claro, o Thor resgata. E ele tem um quê de líder mesmo, né? Quando tá no momento final, que ele sabe que as chances são poucas, e eles falam, vamos salvar os civis, vamos... vocês verem essas criaturas ao redor, pode dar porrada nelas. Se vocês se ferirem, aguentem. Se vocês morrerem, caírem em combate, levantem e briguem de novo. Que é aquela coisa... que eu acho que é o principal, é o cerne de um filme desse. E é que eu acho que transforma Vingadores em um filme assim, que te sai bem, sabe? Você sai legal, sai com outro ânimo, porque, tipo, porra, eu vi uma cena aqui de salvar o dia, de uma coisa gloriosa, né? Não é uma coisa que só tinha porrada e quebradeira. Eu acho que, pra mim, é todas essas cenas de combate, o que fazem delas serem diferentes é isso. Salvar os civis antes de atacar o vilão ou de derrubar o vilão. O trem desgovernado, na hora eu já lembrei, assim, pô, podia aparecer o Homem-Aranha aí, né? Segurar o trem com as teias. Ah, meu Deus do céu. Já foi, já foi. Não, mas falando em Homem-Aranha, o que eu ia dizer é que acho que o único outro filme que eu vi o herói que ele ficava direto se preocupando em salvar os civis que estavam no meio do caminho era o Amazing Spider-Man 2. O Spider-Man 2 do Raimi, não? Não, no Amazing ele sempre parava a luta pra salvar um civil random. Foi até assim que ele conheceu o Max Dillon maluco. É, mas também teve o Raimi, também teve isso também. Eu tava sendo injusto, realmente. O Homem-Aranha do Raimi faz isso também. Mas é que faz tanto tempo que eu não quis fazer uma comparação com uma coisa tão longe. Mas se você olhar os outros filmes todinhos, quase você não vê isso, assim, se vê de relance. Peraí, tá doido pra falar de uma certa editora cujos filmes só tem psicopatas que destroem cidades, né? Todos os da Marvel têm essa preocupação. Não, nem todos, cara. Nem todos. A maioria, Thor tem, Homem de Ferro tem. Nem todos, vai ser bem menos. Mas o Idol consegue, deixar isso de uma forma gloriosa. Deixar mais óbvio, você chega e fica assim, emocionado, assim, porra, isso aqui é realmente... É que vale as coisas de bombeiros, né? De pessoas comuns, que estão realmente tá ali e são heróis porque salvam as pessoas. É aquela revisão romântica mesmo do herói que quando o Capitão América fala: não quero saber se a gente explode as pessoas aqui em cima pra salvar os bilhões lá baixo. Eu quero um jeito que não mate ninguém. Exatamente. Inclusive, nesse filme, bem de relancezinho, tem um tal de Monumento da Batalha de Nova York. E que tem os Vingadores, mas tem os Bombeiros. Bombeiros. Que é muito parece foda. O do World Trade Center. É, pois é. Eu achei muito foda isso. Que faz esse paralelo bacana. Cami, até um negócio que eu tava falando aí, que o que eu acho que o Cobreiro quis dizer é que todos os filmes, até os heróis, podem salvar, mas no Vingadores 2 é quase um protocolo de ação deles, que exatamente. É primeiro resgatar os civis e depois pensar no vilão. É bem claro. E que não seja namorada, né? Que não tenha um vínculo amoroso, que aí não vale. É, sim. Mas o Homem-Aranha também faz isso bastante, eu esqueci do coisa. No começo lá, aquela cena de ação lá, na primeira ataque a Sokovia, eles só estão atacando livremente porque eles colocaram toda a Legião de Ferro lá pra fazer a evacuação da cidade. E até foi uma coisa que eu achei curiosa, porque mostrou bem que o tempo estava passando ali, que tinha pichações, tipo assim, anti-Legião de Ferro, dizendo que ele era uma invasão, um capitalista, coisa assim, porque se for parar pra pensar, o Tony Stark tá bem com as ideias um pouco até totalitaristas ali, tá nem aí pra soberania de outros países, invadindo geral, e aquela ideia de querer proteger todo mundo preventivamente, às vezes, nas portas dele, enfim. Que é aquilo que a Wanda fala, o Ultron, ele não consegue discernir entre salvar e destruir o mundo. De onde você acha que ele teve isso? É claro que isso é extremamente extremista, mas venha um tequinho da personalidade do Tony Stark. Até a merda estourar, ninguém tava questionando isso nele, naquela equipe, entendeu? É que tava bem sutil mesmo, foi extrapolando ele, e ele se confidenciava mais com o Bunny do que com os outros, verdade é essa. Na verdade, o Ultron já tava sendo desenvolvido bem antes dele achar o cajado, né? Isso e ninguém sabia, a não ser o próprio Banner. É, eles falam. Mas uma coisa que a gente não comentou muito bem, nada a ver agora no final, mas enfim, é que de fato, eles já tinham tentado um monte de vezes, não conseguiram. E aí, mesmo com o cajado, eles tentaram e não conseguiram. E de repente o negócio deu certo. Então, porque nem o Gerson falou, que o que a gente faz pra gente pensar que é de fato, não foram eles mesmo que criaram. Eles na só verdade, deram o caminho. Foi assim: eles ligaram e deixaram Jarvis fazendo testes de variações de teste. Uma dessas variações funcionou. Não foi uma dessas variações. Tanto que até eles comentam assim, quando eles estão culpando eles falam: a gente tava por acaso perto de alguma variação. Então, eles falam: não. Não, mas foi o Jarvis que ficou testando. Mas foi logo que eles saíram da sala. Não, parece uma coisa meio que pensada e vinda de Thanos, joia e coisa assim. Eu acho que é acidente. É acidente mesmo, foi o Jarvis que ficou testando e aí falou assim... Ele falou, vamos testar variações disso. Aí uma dessa funcionou. Aí o Jarvis... Foi teste. Deu bom dia dele pra ele. Olá, tudo bem? Aí ele, quem é você? Aí eu sou seu amiguinho e tal. Aí ferrou tudo. O Jarvis esqueceu de colocar o controle parental na internet antes de poder testar variações. Na verdade, o Tony Stark nunca acho que ouviu falar de teste de Turing, né? Mas enfim, deixa pra lá. That's the best you can do! Cara... Então, momentos finais aqui do nosso podcast. Praticamente vai ser a despedida de cada um. Então, antes de cada um se despedir aí, já que virou mania aqui as resenhas, tem que comparar com o filme anterior e por aí vai, dê um veredicto final pra esse filme. Se vocês acham que realmente foi bem melhor, pior, enfim. É, então, o Vingadores 2 foi muito melhor que o primeiro, porque ele desenvolve o filme. É um filme mais maduro, não teve medo de errar. Acrescentou novos personagens, como é os Vingadores. Vingadores é uma troca de personagens do caramba. Isso a gente vai começar a ver. Provavelmente, acredito que em Guerra Infinita não vai ser essa mesma equipe. Ou vai ser a crescer de outro, porque tem seis filmes até lá. É. Então isso pode crescer bastante. Vai ser que nem Desafio Infinito, velho. Vai até o Guardinha. Vai vir Guerra Civil agora, que já vai mudar isso tudo. Talvez essa equipe já acabe agora e já toca Capitão América Guerra Civil. Eu ia só comentar outras coisas que pode vir no futuro, mas agora não vem à cabeça. E o que de pior... não sei. Talvez a mania da Marvel ficar matando os vilões e alguns personagens, mas é só, como eu acho que o Kevin Feige disse, são 5 mil personagens, então eles podem gastar alguns por enquanto. Qualquer coisa eu tiro umas férias lá no Tahiti e pronto. É, Cami? Bom, eu já falei as coisas que me deixaram com o pezinho atrás, mas que depois até já fiz as pazes com ela, não vou repetir então. Eu achei o filme muito bom, enfim, um filme que merece ser aplaudido de dentro do cinema, como eu vi duas vezes. Veio pra quebrar a história de que o segundo filme nunca é tão bom. E lamento muito, na verdade, quem acha que tem que ser aquela superação da superação do segundo, o dobro e tal. É, não. Eu acho que a pessoa cria umas expectativas que quer que a Marvel faça o que mais agora? É, porque se for desse jeito, não vai dar pra continuar. Mas, não que o primeiro seja ruim, o primeiro tem as suas coisas que eu sou mais apegada, porque eu adoro filme de origem, porque eu gosto dos primeiros, mas esse filme tem os outros, porém, esse que é mais maduro, é mais sombrio, então cada um tem a sua qualidade, tanto quanto os dois Mercúrios da Fox e da Marvel, nessas coisas de ficar comparando é desnecessário. Enfim, eu adorei o filme, eu tenho aquelas coisas que eu não gostei tanto, mas que, enfim, fazem parte do filme, não deixam o filme pior, e vou ver mais algumas vezes, já vi duas, provavelmente vou ver mais umas três ainda no cinema, e é só, agora eu vou go to sleep, go to sleep, go to sleep. Eduardo? Pô, eu gostei bastante do filme, achei mesmo nível do primeiro, muito bom. O primeiro saiu um pouquinho mais empolgado por ser a novidade, primeira vez que juntou vários heróis no mesmo filme, mas esse muito bom, inclusive eu vou ver também de novo nessa semana. Eu achei só que faltou um ganchinho mais... Faltou um ganchinho pra Guerra Civil no fim, assim, por exemplo, naquela despedida do Tony Stark e o Steve Rogers, faltou uma frasezinha, assim, pra dar, tipo, ó, esse assunto aí não acabou ainda, tal, sabe? Você queria que um desse na cara do outro, né? É. Fica de olho. Mas sabe uma dica, assim, sabe? Tipo, ó, a gente vai resolver ainda e tal. Mas, ele fala... Tipo, E o Tony fala, né? Você não vai sentir saudade de mim como vai sentir do Thor. Uma coisa assim. É. A gente não comentou muito do Hulk acabar no Quinjet, né? Mas, isso é pra... É igual no... Foi a Guerra Civil nos quadrinhos, eles deixaram de fora o Hulk e o Thor, né? O Thor vai estar lá em Asgard e o Hulk em algum lugar que eles não... É bom, né? Que qualquer um desses dois... Então, eles são muito poderosos, né? Ia deixar a Guerra Civil desbalanceada do lado que ficasse. A teoria inicial a gente até postou no site lá, né? A ideia era o Hulk ficar no espaço pro caso do... Se os Guardiões não fizessem tanto sucesso no primeiro filme, ele ser usado no segundo. Mas como fez sucesso, então Kevin Feige falou que não vai ter ele no... Diz que tem um final alternativo, né? Vamos ver o que tem. Esse negócio de final alternativo, eu gosto do final que foi mostrado, pronto. Agora, só... Eu achei legal a sacada do antigamente, principalmente nos anos 80, né? O Daredevil era o destemido, o Quarteto Fantástico, os Quatro Fantásticos, os tradutores tinham um pouco de dificuldade em traduzir. Eles traduziam literalmente, não pesquisavam como era nos quadrinhos, e eu achei legal a última frase do filme, tipo, em inglês é Avengers Assemble, eles traduziram, eles colocaram o Avante, né, pra gente, tipo, eles não colocaram Vingadores, tipo, o cara sacou que aquela frase, eu gostei dessa adaptação que eles fizeram, eles colocaram o Avante ao invés de pôr Vingadores. O pessoal da legenda da Marvel é muito bom, tá? Pois é. Eu não tenho contato com nenhum desses aqui, mas eles traduziram Hell, em vez de trazer como Inferno, podia cair nesse erro, isso, colocaram isso. Hell mesmo, H-E-L. Pois é, bem... Coisas bem cuidados mesmo. Bem, essa do Avante eu achei muito boa, cara. Achei parabéns pros caras aí. Cara, realmente é um baita filme, cara. É um baita blockbuster. cara. É, se for comparar, eu acho que ele, assim, ele supera muito o primeiro filme. Eu ainda acho que ele não supera, assim, talvez depois de uma segunda assistida, mas pra mim ele ainda não é melhor que o Capitão América, o Soldado Invernal. Eu ainda acho esse ainda o melhor filme de herói que já foi. Eu já concordo. Saiu. Eu acho muito bom mesmo. Aquela coisa, o Idol te prometeu entregar uma coisa e ele cumpre a promessa. Assim, pelo que eu vejo por aí das críticas, assim, tirando o nosso site, as críticas ao redor estão... Eles estão esperando a primeira queda dessa regularidade, né? Alguns falam que o Homem de Ferro 3 foi essa queda e tal, mas eles estão esperando aquele fracasso monumental, né? É que e até agora... Urubuzada babaca, né? Tem uns sites que estão fazendo umas urubuzada babaca, né? Então, pô, e o cara falou, olha, meu, você vai pagar caro por esse ingresso pra ver se não vai. Vai pagar caro. Mas, cara, eu lhe garanto que você vai sair com um sorriso de orelha a orelha da sala do cinema. E, cara, até agora, cara, eu, assim, mesmo Homem de Ferro 3, que muita gente critica, cara, eu saí com um sorriso de orelha a orelha da sala do cinema, cara. Falei, pô, valeu a pena, entretém e tal. Então, assim, Vingadores, cara, é o típico filme, é o blockbuster que você espera assistir quando compra o ingresso. Paulo Arthur. Eu gostei muito do filme. Assim, eu ainda prefiro o primeiro mais por nostalgia mesmo do que por qualquer tipo de comparação assim. Talvez seja mais nostalgia mesmo. E é isso mesmo. Tchau. Oi, só um negócio, esse negócio da urubuzada aí. Tem uns caras que são... É tipo torcedor de time pequeno. O time dele não ganha nada. Aí ele fica torcendo contra o time da capital. Aí o time da capital ganha tudo que é título. Igual o Palmeirense. É, isso. Aí, o time dele disputa só Série B, essas coisas. Aí quando de futebol com o Corinthians Eduardo ia dar nisso. Aí o grande, eles ficam na torcida pro grande perder. Aí o grande perde um joguinho, faz a festa. Ah, só que o dele não tem nenhum título, tem 20 títulos. É isso. Mas a Marvel já errou com o Thor e o Thor 2, só que os erros deles ganham 600 milhões. Eu acho que o Felga definiu a coisa da maneira mais correta de todas, sabe? Eu acho que... Eu quero, porque inclusive o Idon... Pô, o Idon é o cara que fez o Alien 4, cara, que deixou o Alien colorido. Então, assim, em Alien não funcionou, mas ele acertou a mão perfeitamente em Vingadores. É isso que eu quero. Eu quero um filme que realmente seja um filme divertido. Eu acho que quero que seja um filme que seja colorido, que realmente os heróis têm o orgulho de usar aquelas fantasias nas cores corretas mesmo dela. E tem essa dinâmica, cara. O Idon é aquela pessoa que consegue juntar cenas de ações que te fazem pular da cadeira e ao mesmo tempo te arrancar um sorriso. E nesse filme ele ainda colocou um adendo a mais, que ele colocou cenas de que te fazem realmente ficar sensibilizado e pensar. Inclusive com o próprio vilão, que é um vilão completamente complicado. Então, eu acho que por esses fatores todos, eu não vou mensurar quem... Se o Vingadores 1 é melhor do que o Vingadores 2. Eu acho que houve um pouquinho a mais de evolução. Não é muita, mas houve. Mas o que eu acho que é um grande feito é o Idol ter conseguido fazer com que essa quantidade enorme de personagens e personagens icônicos dividissem por igual o tempo de tela, ao ponto de crianças conseguirem até que o Gavião Arqueiro seja o preferido delas, por exemplo. Personagens que em outros parâmetros seriam considerados menores. E conseguiu concatenar tudo num grande filme, num filme que deu certo. Bom, no mais, acho que a gente se encerra por aqui. Então, até o próximo. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.universomarvel.com. marvel616.com.